E é o seguinte, todo castigo contra esta agremiação chamada... O torcedor não tem culpa. Contra o Fluminense, que tem duas séries B, é assim que fala? Séries B? Série B. Tem duas séries B devendo aí, viu, ô, presidente? Vai lá buscar lá atrás. Vocês devem duas. Não pagaram duas. Na bola caiu. Na bola, jogando, caiu. Teve uma vez que subiram os caras aí da terceira pra primeira de uma vez só. Nem passou por B. João Avelange. E caíram pra C também, viu? E não, vamos lembrar aqui. Jogaram Série C. E Ferrari e a coisa tava tão ruim. Foi a que Copa aí, João Avelange. Acabaram com a luz. Resgatou todo mundo. Então vai te catar, vai chupar no inferno. Boa. Vamos lá, seu Bento. Começa aí pelo Corinthians, então. Vambora. Ah, Coringão. Ô, mano. Ontem foi a entradinha e domingo é o prato principal, velho. Ô, mano, 1-0. Vá chorar na cama que é lugar quente, rapaz. Você tá brincando, velho? Você tá brincando, velho? Não é possível, cara. Eu vi umas coisas assim no futebol ainda, velho. Foi um pouco público na arena. Por quê? Ah, uma somatória de fatores, né, Bento? Meu presidente falou frio, chuva... Isso influencia também, mas o fato do torcedor também não acreditar... Copa do Brasil. Não, então... Mas o time tava meio mal, Bento, né? O Corinthians, ele vem de uma derrota pro Palmeiras aí no Clássico. A torcida tá meio assim que, sabe, com o sinal de alerta ligado. Tá uma situação meio complicada com relação ao Corinthians. O público ontem representa talvez aí um pouco da desconfiança do torcedor. Porque vamos falar, o frio influencia? Influencia. A chuva influencia? Influencia. Mas se fosse final de Libertadores, ia estar lotado. Entendeu? Então, por isso que eu falo. O futebol, ele não pode caminhar, Bento, somente aí visando a parte financeira do clube. Ele precisa aliar as duas coisas. Tem que ter um bom time dentro de campo para que o torcedor tenha uma contrapartida e precisa ter uma vida financeira saudável também. O time do Corinthians ontem, com a presença aí do Fábio Carilli, que é o treinador interino que vai ficar até o final do ano, já viu uma melhora, não com relação à qualidade técnica, mas o Corinthians ontem ocupou melhor os espaços, o time do Corinthians ontem foi um time mais agressivo, foi um time mais aguerrido, foi um time aí que na defesa passou mais confiança, mesmo tendo sofrido 3 gols ali que de fato estavam impedidos, e não adianta ficar com chororô porque estavam impedidos mesmo. E o time do Corinthians aí demonstrou uma certa confiança na parte defensiva também. Que não mostrava. Os três estavam impedidos. Tudo. Então, Bento, eu acho que o time, quando ele não tá bem, você precisa começar. Tá passando imagem, olha lá, é claro. Sim, tá na frente. Não há o que contestar. Os 3 gols do Fluminense estavam em posição irregular. Com relação aí aos outros lances da partida aí que geraram polêmica, na boa. O lance do Giovanni Augusto, tá certo? Com o Cícero. Lance de jogo. A bola vem no alto, os dois estão disputando um espaço ali dentro da, área do Corinthians. Um lance aí que o Fluminense... o primeiro pênalti alegado pelo Fluminense. Mano, ali eu achei que foi, porque eu achei o Giovanni empurrou não ele. Não foi, sabe por quê? É uma jogada normal, cara. É uma jogada que acontece em qualquer setor do campo. O futebol, gente, é esporte de contato. Vocês estão de brincadeira. Eu achei que não foi. Eu lembro de um só. Vocês estão de brincadeira. O que você vai citar é o último lance. Foi o lance do Fagner com o Richarlison. Acho que deu uma joelhadinha. Esse cabe uma discussão. Eu já vou chegar nesse daí. O primeiro lance ali, o lance do Giovanni Augusto com o Cícero, é um lance, Domenico Gatto. Futebol tem contato. Se você parar pra analisar, o Giovanni Augusto, ele chega ali meio que dando com ombro a ombro e meio que com o quadril desloca o jogador do Fluminense. Mas não é um deslocamento, Domenico Gatto, que ele vai com uma força excessiva pra derrubar o cara. Não é. Tô tentando ver ali, mas... Não é, daqui a pouco vai passar o lance. Tá. É um lance em que o Giovanni Augusto, se a gente analisar a jogada aí na velocidade normal, ele vai pra disputar o espaço com o jogador do Fluminense e o encostão que ele dá não é suficiente pro cara mergulhar da forma como ele mergulhou. Aí, esse aí? Eu acho que o Cícero exagerou, mano. Então, mas eu acho que a partir do momento que o cara exagera, é porque ele simulou uma situação, mano. Você tá de brincadeira. Esse lance aí, ó. Desculpa, eu tô olhando, revido. Ó, segunda vez que eu tô vendo, não vi nada, hein? Desculpa, eu. Não vi nada. É o único lance que eu acho que em dúvida. Olha lá, ele se joga depois de 2 segundos. Desculpa, aí, olha. Tem uma trombada. Se esse é o pênalti do Ramalho, não foi nada. Esse é o primeiro pênalti que, segundo o Fluminense, existiu. Deixa eu ver. Tá certo? Um lance ridículo, bizonho, patético. Uma disputa de bola normal. Tá. O pênalti, que teoricamente aí pode haver uma certa discussão, Domenico Gatto, é o lance do Fagner em cima do Richarlison. Esse eu tenho uma dúvida desgraçada. Mas se você parar pra analisar, o Richarlison já tá se jogando na hora que o Fagner encosta o joelho na coxa dele. Ele já tá propenso a cair no chão. Ele já tá meio que cavando uma situação. Mas que existe o choque do Fagner, existe. Aí pode ser sim Que, aí eu não discuto, eu acho que dá pra ver um debate. Aí talvez ali. Deixa eu ver, esse lance aí que foi o gol, eu acho que é impedimento, né? Foi, todos. Foi porque quem cabeceia agora, ali pra trás ali é o Henrique. Pra quem tá falando assim, pô, vocês estão vendo aonde? No 97fm.com.br/estúdio ao vivo tá passando as imagens do jogo, né, mano? Sim. Ali. Todos esse os gols daí eu não lembro. Eu foram preciso irregulares olhar. Eu acho que foi impedimento também aí, esse, né? Lance, Domênico, a jogada inicial, quando o cara lança pra área, tá todo mundo em posição legal. Aí tá em posição legal. Aí que tá o impedimento, porque quem cabeceia a bola é o Henrique, dando um passe pro jogador do Fluminense que tá à frente. Tá impedido. Não, os gols, Domênico, não cabe discussão. É o Henrique. Nenhum foi legal ali. É o Henrique, o jogador do Fluminense, ele cabeceia o jogador do... Então não tem jeito. Não, se fosse do Corinthians, gols, tudo bem. Não, né? Mas se fosse um recuo de um jogador do Corinthians, a jogada seria normal, seria legal. Por enquanto tá tudo bem aí, hein? É, mas com relação aí a esse lance especificamente, Domênico Gatto, do segundo pênalti, cabe a discussão. Apesar de eu achar e entender como a maior parte dos árbitros ali que viram o lance e disseram que o jogador do Fluminense, o Richarlison, ele tava já meio que se jogando na hora que o Fagner encosta nele, e eu acho que até pelo domínio que ele fez, ele viu que ele não conseguiria alcançar a bola, então ele meio que se joga. Mas o Fagner, novamente, ele foi imprudente. Porque ali é um lance, Domênico Gatto, porque se o cara domina, se o cara domina aquela bola... E tava 1-0, né, mano? Tava 1-0. E já tinha um expulso? Já tinha. Esse lance aí foi praticamente um dos últimos da partida. Então aquele lance poderia comprometer o Corinthians, sim. Podia pra pênalti, né? Mas volto a falar aqui, cara. O time do Corinthians ontem ele já teve uma outra postura. O time do Corinthians aí, não vou dizer que é a oitava maravilha do mundo, não é, tá longe de ser. Mas hoje já tem uma outra postura, tem uma outra cara. E diante do Fluminense, o mesmo Fluminense agora no próximo domingo aqui na Arena também, o Corinthians ele tem condições de vencer novamente e encostar no Santos. E aí, Benjamin, o que você achou do jogo ontem? Fábio Carilli ainda já deu uma cara nova? Não passou o lance, mas eu olhando ontem, eu juro que eu pensei que fosse, viu? Juro. Eu tô dizendo o último lance, viu, mano? Do toque lá e tal. Até vocês têm dúvida. Falei, né? Benja. E aí, Benja? Nós, você Benja. Achou que tem alguma coisa? O que você achou com relação ao presidente do Fluminense que chorou? Chorou. Mais lenço pra ele. Faz uma permuta aí com uma fábrica de lenço. Como é o dirigente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, como ele é uma pessoa, cara, que só olha, tipo, como é que chama lá? O pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Quando é nos outros que os caras estão fazendo o diabo aí tá tudo certo, né? Uma vez lá, né? Sobe da terceira pra primeira, tá tudo lá, bem. Godobina tá lá no contra o Fluminense, né? Né? Aí tá tudo, né? Ninguém fala nada, tá tudo tranquilo. Aí ele vem pôr o Palmeiras no meio do troço, velho. Esse desgraçado. Posso falar um negócio, aí, cara? Eu vou dizer um negócio pro inferno aí, ó. Falar. É porque as pessoas estão de cabeça quente. Quando você tá no jogo. Então não fala. Não fala, deixa me desculpa. Mas quando você tem que falar, Domênico, ele é dirigente. Você não pode falar. Ele é o presidente. Não, eu sei. Aquele jogador que saiu lá do Fluminense, que falou um monte, o outro queria falar. Não pode falar, pode falar. Deixa eu te falar. Você, vai embora. Você, o Marcos, goleiro do Palmeiras, às vezes ele saía de cabeça quente. Lembra, mas jamais coisas... falou que roubaram. Sim, mas também fala. Não, mas na questão, você tá em cabeça quente, você fala. Às vezes a gente tá no jogo. Você tá de cabeça quente. Não, além de cabeça quente, tem um lance duvidoso que você acha lá que foi uma coisa. Quando várias você revê... Várias vezes. Quando várias você revê, vezes. Você vê que não era. Aí você vai ver, você fala, puta, meu, não é que não era. Então ele tinha que vir hoje e falar se ele viu. Aí, na hora, fala cara... Fala assim, olha, vou me retratar, realmente falar, tem razão. O cara tá lá... Eu tava nervoso, coloquei, cara, né? O cara tá lá, 5 minutos de jogo, o cara vê 2 gols anulados, 5 minutos. Tá nervoso. Tá nervoso. Entendeu? Aí... O cara tá lá, né? Aí tem um conselheiro, aí o cara fala, pô, tá fazendo isso, aí vem o torcedor, aí o cara recebe um WhatsApp. Aí os caras falam, você não tem representatividade nenhuma na CBF. Pô, você tem que tomar atitude, você tem que tomar atitude, entendeu? Eu entendo a atitude dele, Domênico. Aí o cara se joga, aí o cara lá cai, foi pênalti, não foi, é um lance duvidoso. Aí entra aquela celeuma que a galera cria, que Itaquera, ninguém ganha, porque tem isso, tem aquilo, tal. O cara vai botando tudo num caldeirão, aí fica de cabeça quente, cara. Várias vezes eu fui em jogo e falei, pô, o cara tá reclamando de pênalti aonde? Aí você vai ver em casa depois e fala, caraca, foi pênalti. Aí o cara tá nervoso, o cara tá de cabeça quente, o cara quer, né, entendeu? Todo mundo lá pressionando o cara, é diretor, é conselheiro, é torcida, o cara fala. Tudo bem, então, venha hoje na imprensa e bom, faça a mesma coisa. Eu não concordo fala, com o que o cara... Fala, tava de cabeça quente e tava errado. Eu não concordo com muitas coisas que ele falou. É ganhar aqui do Palmeiras e do Corinthians é jogar com 12. Não acho que é jogar com 12. O Palmeiras foi domingo, lá no sábado passado na Arena Corinthians, ganhou. Por isso teve jogador expulso. O Corinthians foi eliminado esse ano no Campeonato Paulista pelo Audax. Se o Corinthians foi eliminado pelo Nacional, na algum, Libertadores. Se fosse pra ter falou algum, bobagem, falou bobagem. Se muita fosse bobagem. Pra ter algum esquema, alguma sacanagem. Ué, outro dia estavam tirando sal que o Corinthians em Itaquera tem 5, 6 eliminações. Ué, então, se tem eliminação ou tem esquema pra ganhar? Não acho que tem esquema pra ganhar, gente. Agora, dos lances de ontem, eu vou te falar, os 3 gols do Fluminense pra mim estavam impedidos. O primeiro gol, eu achei, o primeiro pênalti do Cícero, na hora eu achei que foi pênalti. Esse eu achei que foi. O Simon, que é comentarista de arbitragem da Fox, falou que os 3 gols foram mal anulados. É, desculpa, bem anulados. Que o pênalti do Cícero não foi. Segundo o Simon, falou que a falta, o Marquinhos não era para ter sido expulso, que o juiz exagerou, e que do Fagner foi pênalti. Ele falou. Agora, cada um tem uma opinião. Então, mas com relação à expulsão agora, do Marquinhos... Agora, falar que tem esquema pro Corinthians ganhar em Itaquera, esquema pro Palmeiras ganhar... Gente, Palmeiras hoje é líder do Brasileirão. E outra, chega a ser tosca e ridícula essa declaração aí do presidente do Fluminense justamente por esse fator. É, todos os times do Campeonato Brasileiro, em determinados momentos, Domênico, eles vão ser prejudicados ou beneficiados pela arbitragem. E isso todo, não quer dizer, Domênico Gato, que isso seja dolo ou dolo. Como prefiram. Não, é dolo. O português correto, a palavra é dolo. Dólar. Eu gosto de dólar. Não, tem que falar dolo, mas todo mundo no português aí fala dolo, né? O mais popular. Mas eu não vejo isso de forma dolosa, Domênico Gato. A arbitragem é ruim e péssima pra todo mundo. Com relação à expulsão, que todo mundo, nossa, foi um absurdo, não sei o quê. Aparentemente, Domênico, vendo de longe, você fala, talvez uma situação ali em que o árbitro tenha se precipitado pra ter julgado aquela situação ali e expulsado o jogador do Fluminense. Mas, e se olha, o árbitro ouviu alguma coisa que a gente não ouviu? Tá certo? Porque mas, o cara foi assintoso na reclamação. O que eu quero falar assim, mas deixa eu falar, o cara tá de cabeça quente, o cara tá lá pressionado por todo mundo, entendeu? O Roberto de Andrade, que é um puta de um cara bacana também, sábado mostrou o dedo lá porque estavam xingando ele, depois ele fala, gente, também calma, eu não concordo com o que ele falou, eu também acho. Mas vamos com calma, também tem que entender. Aí, não dá pra entender, desculpa. Gente, não. É na hora, velho. Não dá pra entender. Mas sabe por quê? Eu vou dizer pra você. A gente fala bobagem, Benjamin, às vezes. Não, a gente é uma coisa. Um presidente de clube não pode falar. Não pode. Eu não concordo. Você concorda, eu não concordo. Jogador fala bobagem, dirigente fala, jornalista fala. Presidente de futebol, ele tem que ser muito centrado pra ser presidente de futebol. Presidente de um clube de futebol. Não, Benjamin. Ele pode ficar... O Paulo Nobre semana passada... Mas eu não falei que tá certo. O Paulo Nobre semana expulsou, gritou. No dia seguinte, ele emitiu uma nota falando que, ó, eu quero pedir desculpa, porque, pô, não sei o que, me excedi. Então, assim, é a minha opinião. Acho que um presidente de futebol, ele não pode ser um torcedor fanático impossível, que tá ocupando uma cadeira. O Eduardo Bandeira de Melo, presidente do Flamengo, parece o Dalai Lama falando. E ano passado pegaram um jogo lá contra a Ponte, Flamengo e Ponte, Moisés Lucarelli. A câmera pegou na hora que ele mandou os caras, tudo. O cara tá na hora do jogo. Mas ali. Ele fala isso, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Acho que eu entendo que o torcedor, o presidente, por exemplo, do clube, o RG, meus amigos, ele torcendo lá no momento da torcida, ele tá torcendo, ele tá como torcedor, ele pode fazer o que ele quiser. Menos bater em alguém, isso em qualquer coisa, qualquer situação. Agora, sair aos microfones falando bobagens, fazendo coro pra uma série de jogadores que estão com a cabeça quente. Certo, mano? É ridículo, exatamente. É tosco. Eu é não tosco. Concordo. É eu tosco. Não concordo. E eu tenho todo o direito de ficar falando o tempo todo, o tempo que eu quiser, que eu não concordo. E o Mano também acho que não concorda. Não sei óbvio se os senhores também não concordam. Óbvio. O presidente não pode. Ele tem que ir pra casa dele, tá nervoso. Não dá entrevista. Vai lá esfriar sua cabeça, vai ver o jogo e no dia seguinte... No dia seguinte, ele vai lá e dá a entrevista dele. A gente com o microfone ele pode. Acha. Nós somos comentaristas de futebol. Mas pode, às vezes... Quantas vezes... De cabeça quente é melhor não falar nada vezes, também. Nós estamos... Eu não tô falando... Falando nós. Quantas vezes nós nos excedemos... Nós não somos presidente de clube. Não interessa. Nós somos torcedores. Sim, mas nós temos um microfone na mão. Mas somos torcedores. Mas tem microfone. Você tem uma responsabilidade tão grande, às vezes... Quanto um presidente. Claro às que vezes temos. A gente vem aqui nós temos até bobagem. Talvez mais, quantas mas que bobagem. Quantas vezes nós falamos aqui no dia seguinte, falamos, eu quero pedir desculpa, porque nós comentamos um negócio que não era pra comentar. Repito, eu não tô concordando com o que ele falou, não é isso. Só acho que também precisa tomar cuidado também agora, tudo é... Parece que nós estamos na Santa Inquisição. Não é Santa Inquisição. Ele tem que pensar o seguinte, ele não pode chegar e falar do Palmeiras, fazendo um jogo do Corinthians eu lá. Eu não falei que e ele aí pode. Ele falou do Corinthians, falou do Palmeiras, como se não... Ah, que bobagem. Eu também acho que, mas eu também então, acho assim, que ele tá errado. Tudo bem, eu não falei eu sei que ele tá que certo. Acha. Eu sei que você acha. Só que eu não vou passar pano na cabeça de presidente. Não, eu também não tô passando como pano. Se fosse o contrário, também ia me xingar. né, mano? Ia xingar lógico, nós. Lógico. Ah, o Domênico falou um monte de bobagem lá. E vai e vê, sabe? Pode me xingar, não tem problema nenhum. Se eu tiver errado, pode me xingar. Se eu tiver certo, tudo bem. Agora sim, nós somos torcedores. O cara, como presidente de um clube, ele não pode falar o que ele falou, Angel. O que você acha disso? E outro, o Fluminense não tem crédito pra falar nada, velho. E outro, o Fluminense não tem crédito nenhum pra falar. Deve duas séries B. Exatamente. Existe uma. O que quer falar aqui, pô? Existe uma máxima que a gente não pode esquecer no futebol, que quando acontecem esses erros e essa gritaria toda, dizem que o cara tá gritando, o jogador, o presidente, o diretor, o técnico, pro próximo jogo. Exatamente. Ele tá querendo uma facilidade no outro jogo, né? É pro próximo jogo. Por isso que eu mas acho aí não que... teve próximo, né? Não, não, mas estão vai fora, ter, né? Não, mas... Contra o Corinthians lá, né? Mas vai ter. É, não importa, vai ter um outro jogo. E aí ele pode ser beneficiado. Não vamos esquecer que o Santos, há pouco tempo, houve a maior gritaria, o maior arranque por causa do jogo do Santos e Flamengo, onde o Santos, unânime, foi uma opinião unânime de que o Santos tinha sido operado. E o que aconteceu ontem no jogo do Santos e Vasco? Quer dizer, uma gritaria agora ao contrário, porque o Santos foi beneficiado com o segundo gol. Então, discutir arbitragem, a gente vai passar o resto da vida enquanto tiver futebol. Mas está certo um presidente claro fazer não, o que ele fez? Claro que não, mas ele só grita exatamente por isso. Para poder ser se beneficiado no quer próximo. Quer se beneficiar lá na frente. É isso. Entendeu? É isso. Porque não, ele já falou, né? Não vai ter eu jeito. Quero eu ver o jogo exatamente com o que a gente domingo tá falando, o jogo doutor. Contra o Corinthians? Eu domingo. Já, eu quero ver domingo, o jogo domingo. De domingo, CBF. Entendeu? Então eu quero ver é que atitude vocês vão tomar. É isso que ele já tá gritou contra o próximo mas jogo. Mas não gritou pra nada, gente. O jogo que valia pro Fluminense era ontem. É, mas o Fluminense não vale ainda. Não vale nada. Se eles Fluminense... ganham o Corinthians, eles passam o Corinthians gente, agora. Gente, o Fluminense passa, mas tá difícil. O Fluminense, não, tá difícil. Entendeu, mano? O jogo entendeu? Era ontem, gente. O Fluminense... No Copa do Brasil, todo mundo dá pra ganhar o título. Tanto no Brasileiro, que no... não dá. No Brasileiro, título pro Corinthians também, que tá à frente do Fluminense, Domênico Gato, já foi. Não, mas G4, mano. Mesmo assim, Vira. Mesmo assim. É, o Fluminense hoje, ele tem uma briga direta com o Santos, assim como o Corinthians também tem uma briga direta com o Santos. Então, e o Santos tá um passo à frente dos dois. Então, é importante ele ganhar. Olha, eu gosto tanto do Fluminense, mano. Domênico, por isso mas que é pressão. Tanto. Ó, amaciar o lombo, porque domingo tem mais. Mano, eu gosto é tanto do Fluminense que domingo o Corinthians vai tocar 5-0 no Fluminense, velho. Ô, mano, é verdade bom, que o Bernadette falou que é Santos. Melhor o juiz... ter o apito amigo a favor do que contra? Não, não ouvi a declaração dele quem a falou? Respeito uau, disso. Ele falou isso aí. Ele falou isso. Ele falou isso aí? O Roberto falou isso. Ué, mas... É melhor ter apito amigo do que apito inimigo. Foi essa a frase dele. Não, vamos mas é melhor você ter um árbitro que não queira te prejudicar do que um árbitro que queira. Isso daí é fato. É. Mesma coisa, você prefere sair na Paulista e andar tranquilamente ou ser atropelado por um não, ônibus? Não, mas peraí, você não prefere. Pode falar isso. Peraí, mano. Apito presidente. Amigo não é que não queira te prejudicar. Apito amigo é que quer te favorecer. Eu não entendi peraí, eu não ouvi a declaração do Roberto ele de Andrade, falou isso, presidente falou, do Corinthians. Falou. Eu gostaria, não, mas foi eu gostaria, gravado, tá, eu mano, gostaria pra... de saber o contexto, se é que ele disse isso. Porque muitas vezes aí o pessoal pinça uma frase e joga por aí sem saber direito o que tá acontecendo. Igual o Bá, quando ele recorta alguma frase que a gente diz aqui, o encaixa Bá? Dentro Edita. Do programa com uma vinheta. Que jamais isso. Faria isso. Falando, que nem o Sombra, tô sentado na porra da madeira. Aqui, qual madeira? Cadê o Sombra? Madeira. Na madeira, então, ué. Qual madeira? Vai saber aí qual que é o eu tô trecho, sentado lá. Na porra da madeira. Ah, o cara ouviu isso. Vai saber qual o contexto que foi utilizado. É que no do Sombra foi o pejorativo mesmo. É, o Sombra sempre igual. Olha ele só. Curte. Agora adora. Só antes daí pro Santos, só rapidinho pras pessoas avisar mais uma vez que amanhã, dia 23, 24 e 25, amanhã. Ou seja, sexta, sábado e domingo, vai acontecer o torneio sim. Energy Pong, segundo torneio Energy Pong. Sim. Então faça corra. Sua inscrição. Premiação de R$150 mil sábado garantida. Estarei lá. Então faça agora sua inscrição, acesse energypoker.com.br. Não vai deixar para depois, as inscrições vão acabar, tá bom? Energypoker.com.br. Todas as inscrições e informações é energypoker.com.br, tá bom? Organização A Cassineira. Santos! Let's go! E aí, Gê? E aí, Sobento? Tudo bom? E Riba? A gente tinha feito o serviço aqui, né? 3-1, foi pra lá. Empatou onde trouxe o empate, trouxe a classificação. Também teve um apitinho ajudante ali. O segundo gol ali tava um pouquinho na frente, né, RG? Pouquinho não, tava um poucão, né? Qual gol que foi? O segundo gol. Embora tenha sido contra, né? Mas o lançamento, o cara tá impedido. Mas se o cara fez mas se fez o gol contra... Não, mas no lançamento ele tá impedido. É. Entendeu? E teve uma falta antes também, né, do RG? Não é esse gol aí, né? Não, esse é o gol do Santos o primeiro. O gol de empate. O Sérgio Louco jurou que não foi, RG. Ô, RG, sim. Próxima parada, 18h30, Na Ilha do Retiro. Ilha do Retiro. Aonde? Ilha do Retiro. É, o Santos continuou, né? Lá no Rio. Tá, tá pra lá, treinou, né? Treinou pra lá praia. E de lá vai pegar o tá o Sport Recife é onde é? Lá no... avião é. Lá em Sport. Lá em Sport. É isso aí, gente. Lá em Sport. Tá, tenta a liberação do zagueiro Gustavo Henrique, pegou 2 jogos de suspensão. Tá tentando aí liberar o jogador, né? Então, aí... Senão o Lucas Veríssimo vai pro jogo. Aí ficamos assim. Então, é, com relação à arbitragem, é isso, né? Um dia você é prejudicado, outro dia você é beneficiado e a vida segue. Agora, infelizmente, e a culpa de tudo isso, acaba sendo e pode jogar na conta dos clubes, cara. Porque se eles se unissem e fossem lá pressionar a CBF, que eu nem sei se tem presidente ou se não tem, para tirar a porra desse tal de Sérgio Correia, que ninguém consegue mexer com o cara... E tirar o cara de lá. Impressionante, né, RG? Então, não adianta ficar chorando as pitangas. É isso que tem que acontecer. Então, naquele jogo, Santos e Flamengo e Santos e Flamengo, em que o Santos foi prejudicado pela arbitragem, houve a reclamação do presidente do Santos, que foi lá e falou na cara do Sérgio Correia que ele era um incompetente. Houve a reclamação do Dorival Júnior e houve a declaração do jogador, a reclamação do jogador. Muito bem, os 3 foram punidos, porque reclamaram contra a arbitragem no jogo contra o Flamengo. O senhor Eurico Miranda ontem também reclamou da arbitragem e até disse que foi intencional. Quer dizer, ou seja, jogou na conta do árbitro uma arbitragem, um erro intencional. Aí a pergunta eu vou fazer agora. E aí o seu Sérgio Correia vai punir o Eurico Miranda? É verdade. Por quê? Se o pessoal do Santos foi punido porque criticou, porque fez uma crítica à arbitragem, e agora, o Eurico Miranda será punido? O Vasco será punido? Não. Então, é isso que eu quero deixar no ar. Somente agora, no Rio, né? Agora, quem é culpado? O culpado acaba sendo os próprios clubes, cara. Vão lá e pressionam pra tirar, brigam entre eles, essa porra desse... O que tem esse Sérgio Correia que ninguém consegue mexer com o cara, velho? Não dá pra entender isso. Incrível, né? Não dá pra entender. Sabe o que eu acho, RG? É muito você poder, sabe, mas né, não é poder não, Mota. Você sabe o que eu acho que é? Tá todo mundo... Não cai? Não, mas não é isso só a Motinha. Sabe o que eu acho que acontece? Tá todos os clubes tão com o rabo preso por causa de grana que eu acho que eles ficam até numa situação difícil de cobrar alguma coisa, entendeu, RG? Mas não dá, Vieira, porque isso vai descambando, isso vai chegar num ponto que você não tem mais controle da situação. Porque a quem se reporta a porra desse Tribunal de Justiça Desportiva? Pra fazer, pra punir do jeito que eles querem, como eles querem, né? A hora que querem e depois não punirem mais, quer dizer, dá 30 jogos pro cara, aí depois esses 30 jogos vira uma cesta básica, sabe? Então é uma zona, cara, não tem sentido isso, não tem lógica. É isso que a gente precisa entender. Então, ou alguém toma providência, ou alguém na CBF vem, se apresenta, se manifesta e regulariza isso, ou então vamos ficar aqui e passar o resto da vida falando de arbitragem no futebol. É isso. Tá certo. Olha só, esse é o Estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Também em nome de Esse, construindo com valor, de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também em nome aqui de Buscapé. É, meus amigos, arrasa preço Buscapé. Descontos de até 60%. Buscapé.com.br. O Estádio 97 também em nome de Pirelli. Chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, hein? Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou. Nome também aqui de KFC, o frango mais gostoso do mundo, tá lá no shopping metrô Tatuapé. Oh. Em nome de BV Financeira. Crédito rápido para você usar como quiser. É só ligar 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Nome de Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. E agora eu vou falar aqui, olha só, meus amigos, da Dutra Máquinas. Mês de aniversário do Dutra Máquinas. Tá precisando de ferramentas? Então corre, cara. Setembro é o mês de aniversário da Dutra Máquinas e tá cheio de ofertas incríveis pra comemorar junto com você, viu? Nesse mês, a Dutra Máquinas destaca aí a linha de ferramentas, a bateria da DeWalt, como furadeiras, parafusadeiras, chaves de impacto, Aliás, as ferramentas The Watch podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações, garantindo altíssimo rendimento no seu trabalho. As ferramentas The Watch são feitas para durar e foram testadas nas mais extremas situações. Não é à toa que só a The Watch te dá 3 anos de garantia, hein? A linha completa de ferramentas The Watch, com preços imbatíveis, você encontra na Dutra Máquinas. Vá a uma das 5 lojas ou compre pelo site também, dutramáquinas.com.br. Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas! Estádio 97, na Energia 97, também vem em nome aqui de Eliar, Benjinha. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Boa, Beijinha! Esse é o Estádio 97. Só lembrando, hein? É, até as 19 horas é o prazo. Até as 19 horas é o prazo final para as inscrições do segundo torneio da Energy Poker. Boa. Porque por lá você tem lá as fichinhas, né? Que você ganha as fichinhas e tal, aquela coisa toda. Não é verdade, Motinha? Sim. Então até as 19 horas, tem quase uma hora. É, mas precisa corre, 52 minutos para você fazer a sua inscrição pelo site energypoker.com.br. Depois as inscrições só no dia do torneio. Sim. Aí lá só na hora. Na hora tá tem bom? Que ir lá. Então participe, tá bom? É, antes da gente partir para as duas últimas agremiações, seu Beto, o Mano vem aí. Ah, vem aí o Mano com um recado importante. Vamos falar de Bozano, Mano. Opa, vamos lá, Domênico Gato. É isso aí, rapaziada. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, camarada. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Você vai levantar agora o braço no metrô, no busão, no trem, no fretado, eita, ou em qualquer outro lugar que você esteja, não vai matar quem tá embaixo. Ninguém vai parecer que tá cortando cebola embaixo do seu sovaco, velho. O cara lacrimejando, sabe? Vai nada, velho. Você vai tá cheirosinho, cheirosinho. Você vai ser o mais cheiroso do busão ou o mais cheiroso do vagão, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito. Vai te dar muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, anota a frase aí, velho, não vacila não. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Não é que você concorre, você ganha. Ganha um kit top e exclusivo do desodorante Extreme, tá legal? Esse é bom, hein, velho? Fala que você não vai se arrepender, não. Diga a frase secreta. É, Domênico Gato, ó, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Porque boa, a galera fica me perguntando aí, é tem que repetir, tá bom? Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem! Estádio 97. What the fuck? Eles? Ah. Are you ready, São Paulo? E por quê? É hoje, hein, filhão? Ainda tô. É hoje, hein, filhão? Mas nós estamos esperando. Aí, nós aqui estamos esperando. Ó, caraca, velho! A minha bolinha já tá no bingo lá. A minha também. Minha também. A minha vai estar amanhã. Já tá rodando. A minha vai estar amanhã lá. Vamos lá. Certeza, Motinho? É. Grava aí, ô Bá, tá, falou tá gravando, né, Bá? Certeza. O nosso categoria de base aqui, o Diego Frota. O Diego, vocês também são Paulo. Vai tá a bolinha amanhã ou não? Fala a verdade, hein? Ah, vai secando mais que... Não, ninguém tá secando. Não, não chorar tá não, velho. Eu não tô secando. Não, eu tô secando aqui, era só o Vieira nem secou. Eu não estou secando. Tá todo borrado desde ontem, né? Caraca, velho. Dodô, a situação é a seguinte, Dodô. Ano passado, na Copa do Brasil, nas oitavas de final... Tivemos uma situação idêntica. Como assim, idêntica? Os companheiros vão lembrar. Era São Paulo e Ceará. Primeiro jogo no Morumbi aqui. E a gente viu quanto foi? 2-1. Sim. No jogo de volta, sabe quanto foi? 3-0. Então aguardem hoje à noite que teremos outro 3-0. Você tá dizendo que vai ser 3-0, é isso? 3-0, meu placar. 30 lá no Alfredo Jaconi. Era outro time do São Paulo. Caxias do Sul. Antônio Carlos é bom treinador, hein, seu Bento? É bom. Vamos passar aqui a escalação do... De quem? Do Juventude primeiro. Por que vai passar do Juventude? Não. Ele Juventude tá não. Louco. Juventude vamos não. Vamos lá, é o Denis. Para, velho. Já vai ter um dos sul aqui que não é grande. Não vai passar enorme, a escalação de Juventude, não. Eu também nem quero. Não tem nem por que falar mesmo. Do... Não, nem é. Do sacanagem. Não, sacanagem. Ô, Mota. Olá. Fala aí. Vamos lá, Denis. Bruno. Calma. Denis Mota. Falou. Denis tá virando gigante. Vocês dois vão dar nota, tá, pro jogador. Denis tá ficando gigante. Ah, não, melhor não. Não, mas sem coração. 0 a 10. Vai, com a razão. Denis. Com a razão. 7. 6. Bruno. 5. 5. Lugano. 10. 10. Rodrigo Caio. Oxi, catar. Rodrigo Caio. Ídolo. Rodrigo Caio é 9. 9. 9? Nossa. Porra, Mena. Tá uma saga de seleção. Um é 10, outro é 9. Céu. Mena. Mas é 5. De seleção. Vocês estão loucos. Vai. Pena que o Lugano 5. Não é brasileiro, senão era titular. Putz. Quem? Mena. Você tá maluco. Mena. 6. É, tá por ali, vai. Hudson. Sim, é Hudson. 5? Pô, o Hudson já teve fase melhor, hein? Já teve, bem mas melhor. É hoje. Thiago Mendes. Esse é outro. É a mesma coisa, 5. Pô, esse time também. De São Paulo eu tô achando que é sensacional. Porque massa, é tudo acima hein? De 5? Eu não tô entendendo. Wesley. Tô entendendo. Tudo acima da média. É. Wesley. Qual o jogo? Aquele jogo que ele jogou muito. Até hoje. É todos os jogos que fez no São Paulo. É o último jogo. Não, pela média não dá pra dar 5 nunca. Nunca. Então pega o último. Então. 5, vai, pra dar uma animada. Pra animar. Kelvin. Kelvin. Eu gosto do Kelvin. Kelvin. É bom. 7. É bom. 7, isso aí, mano. Cueva. 9. Quanto? 9. Nossa, velho. Eu acho ele um bom jogador. É o Luiz não, Soares, menos, né, velho? Eu acho ele bom jogador, só que ele tá jogando sozinho, velho. E pra finalizar, o Chaves. Chaves é 10, velho. Se o Cueva é 9, o... Chaves é 10. Não, eu dou 6,5. Tá bom. Bom, então o jogo que hora é? 9,5. E olha, eu acho que o São Paulo passa. Ah. Eu acho que o São Paulo vai ter dificuldade. São Paulo precisa fazer 2-0. 2-0 já classifica. 2 gols. Se tomar um gol, vai pra pênalti. O São Paulo passa. Se tomar 2 e fizer 2, não adianta nada. Não. Não, tô dizendo, o São Paulo precisa fazer 2. Mas desde que... 3-1 é de São Paulo, 4-1 é de São Paulo. Se fizer 2 e não tomar gol, classifica. Se fizer 2, tomar 1, vai pra pênalti. Tem que ganhar se fizer pela dois, diferença, tomar 2 gols, é isso? É 2 gols. Tem que ganhar com 2 gols de diferença. 3-1, 4-1 é de São Paulo. 3-2 é São Paulo. 3-2 pro São Paulo é São Paulo. Direto, também. Sem pênalti. É verdade. Mas, diferença... Ah, 3-2 pro São Paulo é São Paulo. Então, acima de 2... Sim. Se fizer acima de 2... 3-1, 4-1, 2-1. Vitória simples da São Paulo. Eu acho que o São Paulo faz 2-0. O time não tem condição, assim, que eu vejo... de fazer um grande espetáculo, mas tem condição de buscar o resultado. É o São Paulo que tem, assim, instabilidade, fica instável, um jogo... Mas eu acho que para esse jogo o São Paulo é focado. O Ricardo Gomes é um cara que gosta de fazer jogos mata-mata, já foi campeão da Copa do Brasil, é um cara que gosta disso. Então eu acho que o São Paulo está preparado para isso. Pra ganhar. Tá boa. Certo. Agora a próxima fase. Então tá bom. Parmeira. Mas reverte mesmo, Motinha, você acha? Eu acho. Palmeiras! Fala de um nós, Jair, Domérico, que sonolência. Hein? Nossa, jogo, que jogo pelo amor de Deus. Nossa, jogo nem os caras estão com vontade. Mas também não tá nem ido, hein, Domérico? O que valeu ontem. Nem precisava ir. Sabe o que me deu a impressão? Valeu o retorno do Alexandre, só que voltou, né? Correu ali. Ah, legal, pra ele voltar a ser legal. Exatamente. Agora, me parecia que aquele... Sabe aquele jogo... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a algum lugar que você não queria estar. Esse cara tá com a cabeça... Sabe aquele o Benjamin no show da... Fala um show aí que você foi, você fala, puta, não vejo a hora de acabar essa... Da Shania Twain, o Benjamin foi. Sabe assim, você ganha o ingresso, tua mulher tá afim de ir, você é obrigado a ir, Benjamin. Madonna. Por exemplo, tô dando um exemplo. Aí você vai. Madonna. Aquele show de 2 horas, sabe, Madonna é legal pra caramba o show. Nossa, vou te falar um show que eu fui que eu não aguentava mais. Qual? Não, esse caso. O cara é ruim. Não. Cara, é você não queria mais aguentar, mas ficou olhando no relógio, assim. É que tinha um amigo meu lá, o Loló, que me encheu o saco. Qual pra ir. Eu tive que ir em 85 no Rock in Rio. Eu fui ver o Al Jarreau. Então, a cada 2 minutos eu olhava no relógio e eu não aguentava aquele... Olha, é isso. Me passou essa impressão ontem os jogadores do Palmeiras tocando a bola. Sabe jogo lento, mano? Você lembra daquele... Você falou que da década de 70 era jogo devagar, lento. Mano, parecia que tava na década de 60, sei lá. Lento, sabe esse cara devagar? Ah, mas o Domênico. Parando. Ah, mas na boa, não, mano. Não, não pode perder. Não, Palmeiras não podia perder, porque não, sim, falam aí, o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. Junto com o Atlético, com o Flamengo e blá, blá, blá. Mas, mano, vou dizer uma coisa. Tinha que ganhar dos caras. Mas jogou com uma displicência, mas, Domênico, velho. Esse jogo, pra alguns jogadores, era importante. Parouca, que não tava jogando. Por isso, Cleiton Xavier. Exatamente. Alione, Rafael Marques. É por isso Barrios. Que eu, exatamente. Só pra dar condição, mano, de não, não, jogo. Não, condição não, não. Eles precisam brigar pela titularidade. Eles não estão jogando. Ontem, o Palmeiras não pôs nenhum titular. Nenhum, nem goleiro, nada. Tudo foi o reserva. Só que assim, além de estar mal entrosado o time... Tava sem vontade de jogar, o que tá errado, porque eles estão vestindo a camisa do Palmeiras e tem que jogar. E tem que mostrar pro treinador Cuca que estão aptos para tentar uma vaga, qualquer momento, pleitear, né? Uma vaga no time titular. E ontem, pelo que eu vi, nenhum deles, hein? Nenhum pode ser titular não, hoje, Dodô? Nenhum que jogou ontem pode ser titular, porque perder pra Botafogo do Paraíba pode ser lá... Pode ser no animal. Mano, não tem nada. Pode ser no inferno. O Domênico, não tem aquela pode... coisa da. Ah, não, mas meu, o Domênico já tem ganhou. Razão. Tudo bem, ô Mota, eu entendo. Botafogo eu... da Paraíba, aqui, o Palmeiras tem que ganhar estou até no Pebolinho. De mata-mata aqui, cara. O Palmeiras tivesse obrigação de ganhar. Bem, eu entendo que estava com o regulamento debaixo do braço, que a classificação estava garantida praticamente, garantida. Só que tomou um sufoco, hein? Depois do gol dos caras, ô Vieira, que você tava vendo o jogo do Grêmio, que aliás foi um. Nossa! Deus mais sufoco aqui não existe. Tá louco, velho. Mas a gente vai falar daqui a pouco deles. É, teve um lance aos 43 ou 44 do segundo tempo, tava 1-0 pros caras. O cara perdeu um gol, o cara do. Eu não sei quem é dos caras lá, acho que era zagueiro, subiu na área lá. O cara perdeu um gol, ele e o goleiro, sem goleiro, sem goleiro. Assim, o goleiro tava ali, mas era cara a cara praticamente. Né? Uhum. Ele foi chapar a bola, ele furou. Ali era o segundo gol dos caras. Aí é esquenta falando, coisa, né, Domênico? Acho que esquentar, porque tava 43. É. O juiz deu, acho que 4 de acréscimo. Ia ter uns 5 minutos lá, que ia ser um ruim, sufoco, velho. Todo o time reserva, né? É lógico. Ia ser difícil. E os caras numa vontade desgraçada, eu não sei o que ia acontecer, juro pra você. Os caras também não, para, não, né? Não, mas dá, ó, né? Os caras tropeçam na bola. Você achou dessa camisa, Dodô? Ah, eu gosto de camisa tradicional, cara. Eu sou que nem humano. Essa a única aí do camisa Palmeiras. Que eu gostei, aliás, duas únicas camisas. Uma eu não gostava no início, depois eu acabei gostando, até comprei. Ah. Aquela da era da Parmalat, a listrada. A listrada. Eu não gostei a princípio, depois acostumei e comprei e gostei, mano. Mas ali não fugiu as cores, né, Dodô? Mas eu achava da hora aquela camisa. Ali não fugiu as cores do Palmeiras. Tem palmeirense que fala, nossa, que negócio ridículo, não sei o quê, porque era um verde mais claro. Porque lá. Era diferente, mano, entendeu? Era, mas não era feia, não. Não, tudo bem. Então, tanto que eu comprei depois. Comprei a do 7 do Edmundo. Sim. Mas pra dos Aparecido. Quando eu vi a você vê a camisa e vê alguns jogos, você fala assim, não é legal. É. Aí você vai se acostumar e fala, pô, é legal, é bonita, verde e branca, listrada e tal. Gostei e comprei. Essa foi uma que eu gostei. Tá. E outra que eu gostei foi a marca texto lá. Essa fluorescente. Sempre gostei, achei linda, bonita. Bonita mesmo. O a resto, mais bonita, terceira camisa. O resto eu não curto, não sei. De não... todas que estão aí, é uma das mais bonitas. Ontem de azul, por exemplo, parecia o Cruzeiro jogando, pô, sabe? Assim, não, sei lá. Porque ela lembra da época do Palestra Itália, sim, né? Tudo bem. Eu tô falando, olha só, o palmeirense ele pode ter gostado, ele pode comprar, ele deve comprar. Itália, então, mas eu, se eu tiver que comprar uma camiseta hoje, eu compro a verde. Ou compro a segunda camisa, que é a branca. Eu não compraria essa. Eu. Mas aí é uma opinião minha. É que lembra Itália, né? Domenico mas é gosto. Azul. Não, mas tá, é gosto, tem tudo isso, ó, Motinha, entendeu? Uma ligação mas é histórica. É bobagem, mas é gosto. Isso é coisa de gosto. Não é... Não tô criticando, mas acho não. Legal. Acho que quem gosta é legal, tudo bacana e tal. Agora, com relação ao jogo, vou dizer uma coisa pra vocês. É inadmissível você perder um jogo pro time do Botafogo de PB. PB. Botafogo de PB. Mas também depois... E outra coisa, o na Wagner... Na próxima só vai ser só paulado, hein, velho? Esse coitado do Wagner, viu, velho? Porque o Wagner, eu vou dizer, é aquele goleiro que ele é bom, mas ele é chama-gol, velho. Olha o gol que ele tomou, é verdade, cara. O gol que ele tomou, eu achei mano, que... Mano, Denis, né? É verdade, sim. É chama-gol, mano. A bola desviou. A bola desviou, né? A bola, parece que não vai acontecer nada. O cara chuta, bate no cara, desvia e entra. É chama-gol. Mas a culpa não é dele. Mas como não é, tudo cara. Bem, ele não foi culpado. Mas é o que o Domênico tá falando. Mas ele é aquele goleiro tá que... Não é, cara, é que ele jogou... É que vocês não viram, teve uns jogos que o Jailson ainda não dava... rapaz. Vou dizer, se tivesse o Wagner aí, não sei se tava aí o Palmeiras, viu? Tava nada, velho. Porque, mano, o Jailson fez uns milagres, mano. Exatamente, o mano tem isso aí. Ele viu aí, o Grêmio, sabe? Ele pegou demais lá então, no sul. Cara, você entendeu? Não, nada contra o Wagner, pelo amor de Deus. O Wagner pode ser um cara bacana, mas não é nada. Nada contra ele. É que ele me parece um goleiro que chama gol. Como era, por exemplo, o Deola, o Bruno, que passaram pelo Palmeiras, goleiros bons, hein? Não eram ruins, não. Era até entrar o prazo, o Palmeiras não achava, exatamente, né, exatamente. Não foi. É, não foi. Como o Denis no começo tava chama-gol. Hoje parece que melhorou aí e tal. O São Paulo até investiu nisso e segurou e foi, né? Mas assim, não era? Vai perguntar pro São Paulinho aqui. Opa, o Denis era chama-gol. Eles acabaram de dar nota 5 pro goleiro aqui. Então, era chama-gol. Hoje não é tanto. O Mota não, deu 7. Hoje, ele tem catado bem, velho. Então, hoje. Aliás, o São Paulo tem feito algumas vitórias aí por causa dele. Exatamente. Fez umas defesas que, pelo amor de Deus. Né, RG? Mas tá melhorando. É aquela impressão que passa, tem que passar a impressão que passa. É. Nada contra o cara. Mas não pode perder, mas tudo bem. Regulamento de Bado Braga, ganhamos, né? Foi 3-1 na soma. Tá bom, ganhou. Foi. Mas, Dudu, é que era só agora, reserva, não era? Era só reserva. Então, mas reserva joga em ritmo de treino. Então, mas e ele estava num ritmo de treino, velho. Juba, assim, parecia um jogo mais do que amistoso. Parecia que solteiros e casados. Sabe o que parece, Dudu? Mas que jogo ruim, cara. Mas você sabe o que é isso, Dudu? Se coloca no lugar desses caras. Os caras estão disputando o Campeonato Brasileiro. Tudo bem. É que eu falei. Todo mundo querendo ficar no Brasileiro. Tá um ponto só do Flamengo. Esse jogo, Dudu, não valia nada. O Palmeiras não ia tomar 3 gols desses caras. Tem jogador lá que tem que mostrar que pode ser titular. Ontem por ontem, não dá pra ser titular nunca. Mas dali, Dudu, eu acho que o único que pode ser titular do Palmeiras hoje é o Alione. Que pode jogar. Jogou mal. Jogou mal. Mas os outros, se você pegar o time titular do Palmeiras, nenhum dos que jogaram ontem tem condições de jogar. Ó, se vocês tiverem R$2 aí disponível, eu libero 2 atacantes excelentes pra vocês. Bom. Quem é, RG? Rodrigão e Joel. Se quiser... Que é o Joel cruel, não, ou RG? Não, Rodrigão, não, deixa do jeito que tá lá. E o Rodrigão, RG? Não, se quiser, entrega. Mas jogou com muita displicência e não pode, cara. Porque não, eles estão vestindo a camisa do Palmeiras. É uma derrota que ficou. Vai ficar marcada ali. Amanhã, daqui 20 anos você abre o almanac e o Palmeiras perdeu pro Botafogo do Paraíba. Vamos supor que o Palmeiras vença a Copa do Brasil. Vai estar marcado lá. É. Vai estar lá. Deixa eu ver qual foi o retrospecto. Ah, puta, perdeu pro Botafogo do Paraíba. É. Não pode, né? Ah, passou, tudo bem, ganhou de 3 aqui, mas perdeu lá. Então tá marcado. É, então é horrível isso, cara. Pô, não é legal. E a macaquinha, hein? Metendo 2 agüeiros. Caramba, hein? Macaquinha metendo Victor 2. Até agora. O lance de ontem, acho que foi o Grêmio, cara. Ah, que meu coisa Deus do céu. Olha aí, RG, que você queria saber o que era imortal, RG? Imortal. Olha lá. Último pênalti, RG. Você tá sujo até agora, velho. Último. Não, foram 15 pênaltis, 16 cara. Pênaltis, Domênico. Você tá sujo até agora, velho. Acho que 10 batidos fora. O mortal cê é brincadeira. Tá louco. Olha, eu vou falar um negócio, você tá batendo lá na lua. Meu Deus. Você tá borrado até agora, velho. Se eu fosse torcedor do Grêmio, eu estaria realmente muito louco. O mortal é brincadeira. Ontem eu fiquei em xarope, velho. Porque eu vou falar um negócio pra você. Na hora que eu vi o Grêmio, agora vai. É bater e fazer e acabou. Não foi. Errou. Aí o outro erra, vai. Segunda vez, é bater e fazer e acabou. Errou. Aí reverte. O Everton pega o pênalti. Pega. Aí o Golai pega, volta as chances. Oh, eu fui jantar e voltei loucura. E os caras ainda estavam batendo pênalti. Exatamente. Né? Esse negócio louco. Não, e o Everton, ele pegou a bola pra bater depois no final, né? Ah, que se ele quis dar ali. Uma... Falei assim, agora eu vou me consagrar. Agora... Igual o Prass se consagrou, lembra? É isso. Agora eu vou. Vou ele eu tirou, agora. Ele tirou o cara, velho. O Golai tirou foi o cara. Ele tirou o cara. O cara tava ajeitando a bola. Que coisa, hein, RG? Então, mas o... Segundo o Everton, mano... Ele disse que foi uma recomendação do banco. Foi, lá, foi uma ordem foi que veio que do banco falou. De reserva. Não, eu sei, mas foi engraçado, porque o cara tá ajeitando a bola, Juninho, né? O Juninho aí já ele ia chega, bater. Deixa comigo. É que ele tava com uma moral de pegar tanto pênalti. É, né? Só que o Everton, deixa eu só falar um negócio. E troféu KFC também lá pro Marcelo Groi, hein? Que azar que ele deu, cara. Ali foi, hein? E entregou a paçoca, depois salvou nos pênaltis, mas deu uma entregada na rapadura ali. Ele não é de tomar frango, cara. Faz tempo que o Marcelo Groi não toma frango, assim. E ontem ele falhou feio, né, cara? Sempre tem, né, velho? Não adianta. É, sempre tem. E aí ele deu sorte dele se consagrar nos pênaltis, mas a coisa foi feia. O Grêmio não jogou nada de novo. Amassou. O problema do Grêmio é a efetividade, Motinha. Efetividade do Grêmio é impressionante, cara. Zero. Dá 20 mil chutes e não faz gol, cara. Ah, Vieira, e o cara que xingou a torcida lá? Pô, tem essa também, né? O Henrique Almeida fez gestos obscenos pra torcida. O Henrique Almeida... substituído, aí saiu mostrando o dedo pra torcida. O cara nem joga. Pô, mas ele queria agredir ou agradar os torcedores? Vai te catar, ô trouxa. Porque quando ele fez isso, dois acho que começaram a xingar o cara. E acho que mais de 1000 na arquibancada falou: vem aqui, vem aqui. Você é um trouxa, mesmo. RG. Aí o que, que aconteceu? O que ele quis fazer? Foi um agrado ou foi uma agressão? Na coletiva. Você, mano, se você estivesse ali, o que você ia fazer? Eu vou falar. Eu tava, sabe onde eu tava? Eu tava polegar. Na rua Togo, trouxa. O Vieira, quando viu a cena, ele chupou o polegar. Vieira descia a calça, né? Eu tava assistindo o jogo da rua Togo, trouxa. Tava ali todo borrado, Vieira. Verdade. Trocou a fralda. Olha só, meus amigos. Agora eu vou ter. Vou dar uma dica de economia. Boa, Domingo. Dica, tá pensando que só é zoeira aqui, bagunça? Como assim? Não, você vai dar dica de... Dica de economia, RG. Mas você é economista? É, mas não preciso ser. Por quê? Ninguém precisa ser. Então dá. Sabe dica, o Buscapé, RG? Sei. Malandro você. Agora sim, né? O Buscapé, meus amigos, é aquele site com as melhores ofertas das melhores lojas. Então, rapaz, começou o Arrasa Preço Buscapé. Acessa lá, buscapé.com.br. Dá um busca, que tem descontos de até 60%. Eu disse 60%. Porra. É um desconto bem considerável, hein? Enjolada, meu. Olha, 60% de desconto em informática, eletrodomésticos, smartphones, tem tudo lá, viu? Acessa aí, ó, buscapé.com.br. Mas se liga, hein? O Arrasa Preço Buscapé só vai até domingo agora. É só até esse domingo. Dá um busca no Buscapé. Baixe o aplicativo grátis. E economize muito! É, esse é o Estádio 97 pela Energia 97. Também vem em nome aqui de KFC, o frango mais gostoso do mundo, tá lá no Shopping Aricanduva. Também aqui em nome de HDI Seguros. É debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. E agora o Benjinha vem com... Recado de Esser. Amigão, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer? Você quer confiança? A Esser tem mais de 50 anos de realizações. Quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Você sabe, tijolo é moeda forte. Você quer localização? Os imóveis da Esser estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde do Domênico Gato, o Morumbi que o Sombra adora e o meu querido Pacaembu. Você quer um novo? Então se liga. A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. Você quer ouvir quem já comprou? Uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento Esser. Uma aprovação de 92% não é para qualquer um, não. Você quer qualidade em cada metro quadrado? Pode ter certeza, é Esser que você quer, é Esser que eu quero. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900, 3066-0900 e procure um consultor Esser. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e toda a família Esser. Boa, Benjamin. Ah, que legal, esse é o Estádio 97. Estádio 97. E olha só, cara, e recado legal pra você, ouvinte do Estádio 97. Pra você que gosta de um bom cruzeiro. Sim. Eu vou indicar pra você agora o cruzeiro. Aliás, não de Minas, não, né? Não, cruzeiro de navio. Aliás, um cruzeiro temático, mano. Sim. O melhor cruzeiro temático que tem no Brasil, sem dúvida nenhuma, é o Cruzeiro do Energia na Véia. 3 dias, 3 noites, no melhor transatlântico europeu de todos os tempos. Aliás, esse aí vai ser o 11º ano do navio do Energia na Véia. Estamos passando agora, nesse momento, no nosso site, 97fm.com.br/estúdio ao vivo, imagens do último navio onde tivemos lá o Roupa Nova. Foi muito legal esse ano mesmo. E esse próximo ano de 2017, teremos nada mais, nada menos do que RPM... Sensacional, show de RPM ao vivaço lá no navio. E também de Capital Inicial. Vou passar. Legal, né? Se você tá afim de ser o próximo passageiro, então ligue na promoção. O plantão de atendentes tá trabalhando nesse momento. Tá lá a Aninha para te atender, tá toda a galera lá reunida para te atender, para tirar as suas dúvidas, tá bom? Ligue 3624-9007. 3624-9007 é o navio do Energia na Véia. Se você ligar agora, plantão tá lá à sua disposição. Lógico que tá. Tá trabalhando nesse momento aí pra te atender, tá pra tirar suas dúvidas. Dorme. Ligue 3624-9007, tá bom? É o Cruzeiro do Energia na Véia que vem aí na temporada 2017. Bom, vamos então agora aos primeiros ouvintes, não é verdade? Vamos. Primeiros ouvintes ligando, os ouvintes aqui estão participando e vão participar do Estádio 97. Vamos fazer o seguinte, vamos direto já para o Momento Sem Parar? O que você acha? Solta a bagaça. Vambora? Manda ver. Solta a bagaça. Três ouvintes na sequência, então, Momento Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Tornamos a nos encontrar. Nada de ser. Alô? Puta que eu pariu. A boca! Tô falando com o Domênico Gato, eu não acredito. Mano. Ah, não, mas aí merece falar esse palavrão mesmo, porque o cara é um monstro. Véio. Não, mas não. Não pode falar. Não pode falar palavrão, boca suja. Não, foi mal. Boca suja. O mano é o mais boca suja que tem aí. Mas véio. Eu trabalho aqui, Paquito. Olha que estrelão, hein, velho. Cara, tem imunidade pra falar. Olha que ruim, hein, velho. Mas não pode falar, mano. Mas eu posso falar, tem imunidade. Que unhão, hein, velho. Unhão não, é verdade, Jô. Mas, por exemplo, ó, se eu tiver que tomar uma fumada, eu tenho o patrão aqui que vai me dar uma fumada, velho. Agora você começa a falar uma pá de palavrão, quem vai dar uma fumada em você? Ô, para de respirar no fone do... Ninguém não. Então, aí. Ô, meu velho, e aí, qual o seu nome completo? Meu nome é Cleuson. Não, desliga o telefone, velho. Já chega. Parabéns, velho. Sucesso, Cleuson. Então tá permitido palavrões, velho. Isso aí pode extravasar. Nome de goleiro, né, velho? Peraí, o cara fala o palavrão e depois fala que chama Cleuson, tem que cair do ar, velho. Ô, Vieira, fica de boa, velho. Fica de boa. Vai, Cleuson. Imagina você narrando. Cleuson pegou o gol. É verdade. Cleuson Matias Dias, Dodô. Cleuson Matias Dias. Tá certo. Quantos anos, meu velho? Eu tô com 39. 3.9 hoje, aí. Porra, minha, você só ia ter um jeito de escapar, viu, velho? Como assim, velho? Se fosse Cleuson Pires, velho, porque só... Trocadinho! Cleuson... Nota 10! Tá certo. E o bairro qual é, o Cleuson? Isso aí é fácil, o Beija-Manja, é Vila Pires. Pires. Isso. Vila Pires que jogou no Palmeiras, o volante? Jogava bem, ó. Mas olha... Jogava bem mesmo. Jogava bem, lógico que jogava bem. Não jogava bem? Era um Ezequiel, né? Volante marcador. Não, era bom. O Ezequiel era bom. Também era bom. É, Ezequiel acho era melhor. Acho que era melhor. Mas era estilo parecido. Ezequiel também jogava. Olha, que eu conheço é Santo André. Com certeza, isso aí mesmo. Certeza, acento no R, com certeza. Então tá bom. E o time? O time é tricolor. Sim, porque é hoje, vai secar mais. Falou que não tem ante aqui. Mas peraí, qual o tricolor que você torce? Os Chorões ou os Eliminados? Ah, tem o Chorão, é. É, porque tem. Não, mas tem o classificado também aqui. Não é o Chorão, não, né? Tem eliminado nenhum aqui ainda. Não, por enquanto não. Ainda estamos aí na tentativa. É, o mano tá torcendo pra caralho. Eu não, velho. Não vai sair da TV. Seis grandes. Minha preocupação, Paquito, é com quem já tá lá, velho. Seis grandes já estão lá, velho. Ô, vai ser seis grandes. Vai ser um mata-mata fantástico. Vai ser legal. Só gigante, legal. Hein, velho. Mas vocês já imaginaram, cara, ficar... Olha só, o Cleuson. Opa, fala aí, Dudu. Você já imaginou se fica, por exemplo, passa o São Paulo? Eu acho que é até passa. Cleuson. Tem um acento no ar. Cleuson, vamos supor que... Eu acho que o Inter passa. Porque, ganhou de 3-0, Dudu. Acho que passa. O Inter passa. É difícil. Passa. Vamos lá, Inter e São Paulo. Aí fica, olha só. Aliás, não tem nenhum time do Rio, hein? Não. Mas ficaríamos quatro de São Paulo, os quatro grandes. Sim, então teríamos a metade dos times tudo de São Paulo, quatro. Dois do Sul, o Inter e o... Três, né? Ah, não, dois. O Inter e o Grêmio. São Paulo passaria... Inter e Grêmio. Inter e Grêmio e mais... E o Atlético Mineiro. Mineiro. E Cruzeiro. Atlético Mineiro. Não, Cruzeiro também. Cruzeiro passou agora também. Agora vocês imaginaram... É o Brasileirão, velho. Não. Vai dar vários imagina, clássicos. Imagina, olha só. Vários clássicos. Vamos supor que dá num sorteio. É que é difícil, mas vamos lá. Inter Grenal, e Grêmio. Nossa. Atlético e Cruzeiro. Palmeiras e Corinthians e Santos e São Paulo. Nossa, velho. Ia ser animal essa Copa do Brasil. Animal, que louco. Pode ser, né? Ia ser a Copa do Brasil dos campeões. Eu acho difícil, mas pode ser, né? Difícil. Mas o São Paulo vai estar lá. Ia ser louco, hein, velho? Ô, Cleuson. Fala aí. O que você acha que vai ser mais difícil pro São Paulo hoje? Ah, Modinho, eu acho o seguinte, cara. O time não passa confiança nenhuma. A realidade é essa, né? Faz um jogo bem, depois o outro joga mal. Instável, e o meio campo é muito, sabe, muito instável. aquele Thiago Mendes, não sei o que tá acontecendo com aquele cara. Eu falei, né? Ontem, velho. Não tem nada também a ver com aquele cara do ano passado, o cara que chegou. O cara que tava voando, né, velho? Isso. Esse ano parece que ele tá, tipo assim, jogando, esperando aparecer uma proposta pra poder ele ir embora, ou, sabe, não quer nada com nada. Tá tipo que nem o Mano fala aí. É, aqueles gatos que comem, né, enche o... Gato gordo, velho. É isso, e tá acomodadão. Mas não dá pra entender, né, velho, porque o cara chegou bem, era elogiado por todo mundo, né, tava indo... Pô, quando o Thiago Mendes chegou, eu falei, eu não sei se o Estranho também pensava assim, eu falei, puta, olha, que contratação, hein, o cara é bom, esse é bom. Meu, o cara morreu de uma forma... Ele veio da onde, Motinha? Goiás. Goiás. Tava no Goiás. Mas ele ficou um pouquinho no banco e começou a jogar muita bola com o Osório. Ele tomou a vaga, virou titular, velho, absoluto. E eu falei, pô, agora sim, acertamos. Abaixa um pouco o volume do teu rádio, Cléo. Peraí, deixa eu abaixar. Então, e eu achava que a gente tinha um titular legal. Só que um tempo pra cá, velho, no Paulista não jogou nada. Na Libertadores, assim, fez uma ou duas partidas boas. Mas, meu, não dá pra entender. E o Michel Baston? Também, Baston, esse, garoto. Esse também tá... O RG, aquela história que eu ontem eu falei... Tá machucado mesmo. Não, não dá pra entender. Tá. É aquela história, o cara não quer... Ou já tá, não quer mais, sabe, mesmo. Você percebe mas claramente... Mas tá ganhando, né, velho? É, mas é aquela história. O clube vai abrir mão do tá um investimento. O São Paulo fez um investimento, né, nele. Então sim, quer recuperar lá na frente. Mas... Você não pode falar aqui, ó... Vou afastar o cara. Mas tem que pôr o cara pra jogar, né? É, mas então, aí o que acontece? Eu acho que num jogo importante desse, pra não queimar o cara, e ele vai estar lá, vai entrar e não vai jogar de repente, e vai queimar mais ainda, e fica insustentável a leveza do ser? É, do cara lá, RG. Os caras falam assim, ó, vai cuidar do joelho, entendeu? Entendeu? Porque vai queimar mais ainda. Porque... Ele não quer mais nada com nada, né, moço? Então, na verdade, assim, ele tá contando o tempo pra chegar janeiro e o São Paulo negociar ele. Exatamente. A verdade é essa, entendeu? Só que como o Marco falou, não, agora estamos fechados, o Michel quer ficar e tal. Lógico, o São Paulo não pode queimar o cara de uma você forma que, que não possa vender depois. Exatamente, não possa você contar que o Michel... É um patrimônio. O Marco Aurélio tá fazendo isso pra... Não desvalorizar o cara pra fazer sim, um turno então depois, vai colocar, né, sabe, um jogo que é, sabe, que é mais fácil, coloca o cara, ele joga, faz uma partida legal e tal. E até lá a gente vai com o Wesley, que também é assustador. Porque ele... Cara, o Wesley hora, é maluco, né, cara? Né? Uma hora ele joga bem... Tem uma hora outra, que ele não joga nada... Ele apaga, dorme... Tem uma hora que ele fica nervoso... Não, então... Maluco, dentro de campo... O problema do São Paulo todo é o meio de campo, gente. O São Paulo não tem meio campo, só não tem meio campo ali. Né? Então, que joga sozinho. E os volantes também. Que não apoia. Não ajuda em nada. Entendeu? Então é aquela história. O São Paulo tem que arrumar muito isso, né? O São Paulo precisa de um atacante pro ano que vem, precisa de volantes pro ano que vem, precisa de um meia. O Chaves fica? Então, dizem, né? Falaram que ele começou a negociar com o São Paulo pra ficar. Uhum. Né? Ele começou a negociar, fazer um contrato longo com o São Paulo. Eu acho que é um cara que dá pra investir muito bem. Ele é bom se jogador. Se o Chaves tiver um cara que... Municia sabe, ele. Exatamente. Que ele sirva, vai fazer gol. Ele vai fazer gol, porque é um cara que se movimenta, é um cara que tem um chute forte, é um cara que sabe se colocar na área. Eu acho que se o São Paulo tiver um cara que avance, que sabe, toda hora tá colocando bola pra ele, se tivesse um Chaves, ou o Gil Ganso e o Chaves, São Paulo estaria bem melhor. Ah, sim. Imagina. Porque é um cara que colocaria ele na cara do gol. Então, né? O Ganso também aí que forçou a barra pra ir embora. Não, porque eu quero ir pra Europa, porra toda. Tá lá, não escanteado. Não ficou nem no banco ontem. No escanteado. O Caleri também. O Caleri vive curtindo as fotos. O treinador falou, o São Paulo ele falou, o cara não tá bem fisicamente. Então. E tecnicamente. Ou seja, o cara força uma barra pra ir embora, chega lá e esquenta banco, velho. Isso é louco. Então, todos eles, né, mano? Todos eles. Pelo ritmo de jogo que se joga lá na Europa, é muito difícil do Ganso catar uma vaga de titular. Ele vai ter que acostumar a fazer o jogo de lá, né, velho? Mas pra mim, o Ganso queria muito mais sair do que ficar, com certeza. Entendeu? Mas isso todo mundo sabia, né? E lá, pô, também... Aliás, ele já queria saber da época do Neymar, pela cabeça dele também, acho que, puta, ser reserva, não ser reserva, pra ele é... Tanto sabe, faz, agora já assinou. Muda nada, né, Ganso é muito... Ele já assinou, tá lá na Espanha. Se ele conseguir sair do Sevilla e ir pra outro time na Espanha, voltar pro Brasil, eu duvido. Também acho ele que vai pra... vai jogar na Turquia, na vai jogar na China, na Grécia, jogar em qualquer lugar. Pro Brasil, acho que tão cedo a gente não vai ver o Ganso, porque não, o sonho dele era ir embora do Brasil. É. O Ganso lembra muito, era o Keirson, né? Lembra? Aquele estilo, né? É, Foquinha. Tanto faz. É, não, Foquinha não. Era o Kerlon. Esse aí, o Keirson, é aquele do Curitiba. Entendeu? Tá certo. Lembra dele? Tá jogando no Londrina. Tá no Londrina. Putz, meu Deus do céu. Cleves, qual é o seu placar? Ó, Martinho, eu acho que hoje a obrigação é vencer, né? Eu acho que dá pra fazer 3-1 lá. 3-1. Acho que o Denis não vai fechar o gol. Ele vai tomar, Motinho. Não, meu coração não aguenta. Um ele vai tomar, Motinho. Meu amigo Serginho São Paulino, roxo 0, lá da Vila Maria, falou que não passa nem ferrando São Paulo. Não acredito. É mesmo? Ô, tá bom, Mota, agora pra falar assim, né, com certeza, eu acho que é o seguinte, eu acho que o São Paulo, mesmo classificando aí na Copa do Brasil, eu acho que o São Paulo, eu concordo com o que o RG falou, acho que na segunda-feira, o São Paulo tem que abrir o olho ainda assim pra essa zona de rebaixamento aí. Deixa eu falar um negócio, velho. O Inter tá lá, meu amigo. O Vieira quer que o Inter caia, mas a gente não pode deixar de ver aí que... Os jogos do São Paulo tá 6 pontos. Para. Próximo jogo contra o Vitória. E não é só 6 pontos, os outros têm que perder. Não, posso falar? Tem que ganhar. Aquele cidadãozinho ali da bochecha oleosa ali, ele só fala groselha, velho. Mas ele falou faz uns 3, 4 meses aqui que ele falou o seguinte: esquece o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, olha aqui, ó. Quem tem elenco é Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Foi o que o mano falou. São Paulo precisa. Aí, precisa. Tá vendo? Acertei, então. Acertou. E falou que o Inter vai cair. Pera, então vai cair, Domênico. São Paulo precisa de 3 vitórias e 2 empates. Em quantos jogos? Sabe quantos? Em 12. É impossível. Pô, como? Não cai. Véio, não cai. São Paulo não cai, imagina. Não cai. Rumo ao G4. 3 vitórias e 2 empates. Tchau. Pode perder mais 7 jogos. Fica tá bom. Frio, hoje aqui, ó. Tchau, Cleverson. 7:30. Abraço. 7:30. A gente vai ver aqui, então, o jogo? 7:30 o jogo? 9:30. 9:30. 9:30. Não, 9:45. Então tá bom. Vieira tá muito louco. Abraço. O Inter tá mesmo. Valeu, tudo de bom. Esse é o Momento Sem Parar. Funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Chefe, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro. O Pink e o cérebro. Um é o gênio, outro imbecil. Alô? Bruno não tá fazendo nada. Alô? Outro... Alô? Alô? Quem fala? É Valdemir falando. É o Dodô falando? Valdemir. Fala, Valdemir. Tudo bem? Beleza, Dodô? E você, como é que tá? Bom, Valdemir com um W ou com um V? Valdemir com um V, Dodô. Com V. Valdemir do quê? Valdemir Góes. Góes. Quantos anos você tem? 4.4 hoje. Hoje, parabéns. Feliz aniversário. Parabéns. Hoje. Ele deve ser hoje primo. Também é aniversário do meu amigo Marcos Gordon. Grande Marcos Gordon. Marcos Gordon. Parabéns. É o comissário bem, Gordon. Dodô, você? Ele deve ser primo do Valder 500. Vamos ver. Sensacional. Trocadilho. Valdemir Góes. 10. Nós, puxador. 10, é nóis. 4.4. Se falar também, esse puxador é um puxa-sacos. É nóis. Ô, Valdemir. Eu. Bairro. Não, mas como diz o RG, 44 anos hoje, mas não faço aniversário. Não, Valdemir. Ele tem a voz do Piromão. É verdade. Mais não, novo, Piromão mais novo. Já foi, Valdemir. Agora é o bairro. O bairro é Jardim Tango. Tango? Porra! Não é bolero, hein? Aí, é o Jardim Bolero. De que? Jardim Tango, eu tô vendo vocês aqui na web, hein, Dodô? É Zona Leste, amigo. É Zona Leste. Valdemir. É Zona Leste. Eu. Porra. E aí, é ali Zona perto de Sapopemba. Responde, porra. É Jardim Tango. Eu tô vendo vocês não, aqui. Não, você não entendeu. Então, ele falou que é Jardim Tango, é Zona Leste. Perto de Sapopemba. Isso, exatamente. Ah. Responde. Tá bom, responde. Uma das cenas épicas da história do cinema é Perfume de Mulher. Aquela cena do Al Pacino cego. Muito bom esse filme. Dançando por uma cabeça com aquela morena no restaurante. Muito que bom aquela esse cena filme. É sensacional. Aquele filme é demais. Ô, Domênico, eu tava vendo uma reportagem também. Por falar em valores. Caraca, essa é a música pra dar uma salgada, velho. Você viu o perfume? Você assistiu o Perfume de Mulher? Vi só um trecho, mano, desse filme. Tá, não assisti. Porra, mano, você também, velho. E o Al Pacino. Mano, só assiste Minions, né? E o Al Pacino, que é o Pelé do cinema. Tô letrando. Virá mês que vem para Buenos Aires. Buenos Aires. Fazendo um espetáculo solo, onde ele falará sobre ele, da vida dele, em Buenos Aires, e não vem pra São Paulo. Você vai lá? Ó, agora, ó. Você vai lá? Ah, vai ter ingresso. Agora, ó, ó lá, ó lá, ó lá. Esse filme é demais. Esse filme é sensacional. Olha, Al Pacino. E o tango é muito lindo também, né? Al Pacino é o maior ator da história. Qual que é a reportagem aí, mano? Ô, Domênico. Oi. Eu tava vendo aí a Regina número 2. Tá tretando, né, a Jolie lá com o Brad Pitt, os dois. Se fala nisso, velho. O brasileiro não tem outra coisa. Vocês viram o valor da fortuna dos caras? Eles conseguem comprar o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Suárez e o Neymar. E ainda sobra dinheiro. 2 bilhões? É. Domênico Gato, eles compram esses 4 jogadores mais caros do mundo e ainda sobra dinheiro. Ô, Valdemir, dá uma desligadinha no rádio aí. MSN mais o Cristiano Ronaldo. Eu tava com o fone de ouvido. 480 milhões de dólares. Quem é mais bonito pra você, mano? O Beckham ou o Brad Pitt? Ah, acho que o Brad Pitt, mano. E pro CRG? Ah, difícil, hein? Beckham. Pra você, Vera. Brad Pitt. Mota. Brad. Stranger. Não tem isso de homem, mano. Meu pai, meu avô e só. Ah, vai! Ai, ué, o cara não consegue reconhecer. Ué, mas você não consegue reconhecer. Agora, ele como é assim, a tua masculinidade, velho? Você foi abusado pelo seu pai, pelo Pete seu avô. Ou o Beckham? O Beckham. E você, Dodô? Valdemir. Concordo com o meu amigo aqui, o Diego. Isso é outra afirmação, hein, velho. Porra, de um homem bonito. Vai porque elogiando inferno. O homem. Você não acha seu pai bonito? Ó, se aí você sentir uma coceguinha ali embaixo, ele dá. O ouvinte aqui. Ô, Valdemir. Fala, Domingo Dudu. Também, time. Palmeiras. Ah, nós. Tio o quê? Tio o quê? Ué, perdeu. É o líder, tá classificado nas... Vem cá, por que não tem placar hoje, velho? Porque classificou, mas não perdeu? Ué, e daí? Perder. E daí? Todo time perde. O líder não pode perder. É. Perde na hora que pode perder. Aí é que tá, né, Valdemir? Verdade, ele é um perde na hora que pode perder, né, Dudu? Quando a gente pode perder, a gente perde. Agora, perde. Quando você perde na hora que não pode, é complicado. Agora só tem que perguntar uma coisa pros caras. Quer CPF na nota? Exatamente, que é freguês, mano, né? Aí, ó, tá quer CPF uma na nota? Aí, freguêsão. Pera aí, primeiro, cidadão, vai fazer freguês. Um gargarejo com maisena pra engrossar a voz. Maisena! Já começa por aí, João. Faz um gargarejo com maisena, mano. A garganta do cara vai parecer um... O cara tá na puberdade, velho. Tem 44 anos. Ô, Zé Falsete, mano. Segura tua onda aí, mano. Vai te catar. É o Andy Gibb do Fala Fina. É o Zé Gaiteada. E tô rezando pra pegar teu time na Copa do Brasil pra arrancar a cabeça. Isso mesmo, tô sim. Tô sim, é hora da vingança. Sabe por que você não tá? Sabe por que eu tô? Vou te explicar por que eu tô. O Corinthians não tem mais nada a perder, Domênico. O Corinthians não tem mais nada a perder. Agora, se o Corinthians elimina o Palmeiras da Copa do Brasil, velho, já era, game over. A chance de acontecer isso é quase zero. Que chance zero, você é louco? Aonde? É, porque vocês perderam do Botafogo da Paraíba, tiozão. Mas ali, mas com vocês não é o time. Perderam do Botafogo da Paraíba. Mas vem, batemos em vocês. Ó, bateu uma aqui. Peraí. Peraí, vocês bateram no time do Cristóvão. Aqui, ó. Era o time do Cristóvão. Time, quero ver ganhar do Fábio Carilli agora. Ô, mano, agora é ele. Agora eu quero ver ganhar do time do Carilli. Mano, se tivesse que escolher no sorteio na Copa do Brasil, você escolheria o Palmeiras? Porque é pra matar logo de cara, velho. Não, tá falando da boca pra fora. Imagina, agora. Se tivesse que escolher, gostaria agora. Eu vou dizer o seguinte, ô Valdemir. Pode falar, Dudu. Se nós precisássemos escolher um desses que estão aí, e vamos supor que o São Paulo tá, ou mesmo Juventude, não importa. O Inter e Fortaleza. Eu prefiro o Corinthians porque é semifinal garantida. Pode escrever aí, hein? Fraco. Aí começa a passar um monte de replay aqui. Fraco. Caraca. Muito pelo contrário. Você não tá falando convicção. Ó, convicção. Agora é o time do Fábio Carilli, Paquito. Muita convicção. Agora é o time do... Agora é o time do Carilli. Agora eu quero ver ganhar do time do Carilli. Ó, aqui, ó. Nós ganhamos. Então tá bom. Vamos passar o retrospecto, ele não sabe. Ganhamos do time do Tite. Do Tite, né, Dez? Tite, que tinha outros jogadores, que não tinha ido ninguém embora. Batemos nos caras no Pacaembu, na nossa arena, e na nossa arena de festa lá, do Itaquera. Porra, nós ganhamos em tudo quanto é lugar. Quer jogar no Morumbi também? Ô, Zé Preá, faz o seguinte. O bagulho é o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, eu cravo aqui, se der Corinthians e Palmeiras, ó, é melhor o primeiro, vocês rezarem pra não pegar o Corinthians agora nessa fase. E se não pegarem o Corinthians, é melhor já sair agora, porque vocês correm o risco de pegar, e aí tchau, Paquito. Eu tenho dó, porque eu vou ficar passando um monte de replay seu aí. Quantas Copas do Brasil você tem, seu mané? Tenho 3, e você? Também. Então chupa. Então chupa você, Eu achei que nós ia ter menos. E brasileiro, quantos vocês têm brasileiro? Peraí, abaixa o rádio. Peraí. Você quer falar brasileiro? Não, peraí, você tá contando fax. Tá contando fax, Paquito. Tá contando de arrumar o fax. Vai lá na CBF e vê lá. Peraí, como vocês conseguiram ser campeão brasileiro duas vezes no mesmo ano? Vai na CBF, saque arroba CBF. Não, me explica isso. Botinha, os caras conseguiram ser campeões brasileiros duas vezes no mesmo ano. Saque arroba CBF.com.br. O que é? Vocês compraram no Groupon o bagulho? Que? Comprar um e ganhar outro? Você tá louco? Muito bem, contar. Nós ganhamos em campo. Nós não tivemos um campeonato. Aquilo não era brasileiro. Nós não temos um campeonato. Ó, nós não temos lá um campeonato. Vocês ganharam o brasileiro com seis times. Vocês estão de brincadeira, velho. Dos oito que nós temos lá de campeonatos brasileiros, né? Que a CBF nos conta isso aí, né? A CBF conta como oito. Então, assim, dos oito, tudo dentro de campo. Nós não temos lá um que tenha um asterisco. Nesse ano voltaram os jogos. Não temos, não. Do Corinthians também não. O Corinthians não tem culpa disso. Pois não, Dodô, só tá falar. Vocês foram, ó, no mesmo ano vocês foram duas vezes campeões brasileiros. De novo, brincadeira. Não, o Corinthians não. Aquele campeonato serviu pra moralizar o futebol brasileiro. Tem asterisco. Aquele campeonato, ao invés de colocar asterisco aí pelo lado negativo, deveria ter colocado um asterisco justamente por ter moralizado o futebol brasileiro. Ô, juiz, segue o jogo. De ter afastado um árbitro que manipulou resultados. Valdemir. Pois não, Dodô. Agora, rapaz, olha o seguinte. Atenções voltadas novamente pro Campeonato Brasileiro. Com certeza. E o Palmeiras pega neste sábado, Curitiba em casa, às 4 da tarde. Eu acredito que dá Palmeiras 2-0. Temos que ganhar esse jogo aí, hein? Com certeza, mais 3 pontos, né? Mesmo porque, deixa eu ver aqui o próximo confronto do Flamengo, eu não tô lembrando agora, deixa eu pegar aqui, ó. O Flamengo pega, deixa eu ver aqui, no domingo, Cruzeiro, hein? Cruzeiro. Cruzeiro lá. Eu vou dizer uma coisa, não, é Cruzeiro em Kleber Andrade, não sei nem onde é isso aí. Também não, Dodô. Tá aqui marcado, Kleber Andrade, não sei onde é Kleber. Onde é Kleber Andrade, RG? Kleber Andrade? Tá aqui Kleber Andrade. É Espírito Santo, sei que é? Nossa. Bom, enfim, eles... Pede pro beijo, bem não, de boa. É Cariacica, né? Esse jogo aí. Mas, mano, pode ser onde for, né? Vai ter muito mais torcedor do Flamengo do que do Cruzeiro, se não tem a dúvida. Pode ser em qualquer lugar. A não ser que seja em Minas, mas se não for, então... E não é, né? Então, assim, o Flamengo pega o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro aqui, olha o seguinte, hein? O Cruzeiro também precisa acelerar, exatamente. Ele tem 2 pontinhos apenas acima da zona. O primeiro que cai é o Figueirense, 28. Depois tem 29 vitória e o Cruzeiro, 30. Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro, se perder esse jogo, ele pode entrar na zona do rebaixamento. Tem que acelerar. O Cruzeiro tem que jogar tudo. Porque, veja bem, o Figueirense pega o Santa Cruz em casa. Eu acho que aqui o Figueirense ganha. Porque esses jogos aqui, aqueles times pequenos têm que se matar, né, mano? Sim, o Figueirense, lógico. O Santa Cruz tem 23 pontos, o Figueirense tem 28. O 28, se o Figueirense ganhar, ele vai a 31. Passa o Cruzeiro, certo? Aí tem o Inter na mão. O Inter tá difícil de ganhar qualquer coisa. O Inter tá bem ruim mesmo. O Inter pega Atlético Mineiro e Inter. Ou seja, a probabilidade do Atlético ganhar é grande. Enorme. Tá? Então o Inter fica. Vamos lá. E Vitória pega o São Paulo. E Vitória pega quem? São Paulo. Mas lá no Barradão, né? Lá no Barradão. É difícil, hein? Ou se fosse um time de São Paulo mais bem armado, mais bem classificado, eu até colocaria o São Paulo ganhando esse jogo. Mas se não ganhar do Vitória também, Dudu, aí a gente começa a contar aqueles três jogos que você tá falando aí. O Vitória é um dos jogos que tem que ganhar. Ah, é verdade. Que é aqueles jogos que você vê e fala, bom, aqui, né? Bom. Mas é fora, é um pouco difícil, né? Mas não seria surpreendente o Vitória vencer do São Paulo em casa? Sim. Não é surpreendente. E se o Vitória vence esse jogo, passa o Cruzeiro também. O Cruzeiro pode ficar numa situação bem complicada, mano. O Cruzeiro tem que... Puta, pro Cruzeiro é jogo de 500 pontos. A situação do Cruzeiro é quase igual do Inter, o então, se... É jogo de 500 pontos. Pois não, Dodô. Se o Palmeiras tiver aquela rodada boa, onde ele vença... E o Flamengo, sei lá, só empata ou perca, o Palmeiras pode abrir de 3 a 4 pontos aí, hein? 3 a 4 pontos é interessante, Dodô. Não acho que nos próximos 12 3 a 4, pontos... 3 a 4 pontos, faltando aí 11 rodadas, é uma pontuação num campeonato que é realmente muito disputado, é bem considerável, né? Com certeza. Eu acho que dos próximos 12 pontos que o Palmeiras tem a disputar, se o Palmeiras levar em torno de 8 pontos, a gente está no caminho certo. Dos 12? É, dos próximos 12 pontos. Curitiba, né? Tem depois Santa Cruz lá. Depois tem América lá. Não. Sim? América é Curitiba lá. Aqui, depois então, é Santa Cruz. Curitiba, Santa Cruz lá, América lá. Ah, sim. E depois é Cruzeiro aqui. São 12 pontos daqui desses 12? De 6, levar 8 pelo menos. Sinceramente, do jeito que o Palmeiras tá jogando... O Palmeiras tem que ganhar de 10 a 12 pontos, cara. Não pode ganhar menos que isso. Do jeito que o Palmeiras tá jogando... Ele tem que ganhar de 10 a 12. Eu acho que o Palmeiras faz 12 pontos. Não, ele tem que ganhar de 10 a 12. Porque não se pode. Você pegar o time do Flamengo, que é o adversário direto, o Flamengo tem o Cruzeiro em casa... Primeiro. Certo, depois ele depois tem... vem aqui em São Paulo jogar com São Paulo. É. Aí ele joga com o Santa Cruz. Aí é baba. Que é baba. Aí é baba. Mas aí depois tem o clássico Fla-Flu, Domênico. Os jogos do Palmeiras, esses quatro são mais fáceis. São mais fáceis. Mas, bem, mas aí pode abrir mais, hein? Mas também tem o Atlético Mineiro chegando, o Santos chegando, né? Não pode descartar também esses times que chegam, né? Também não... Bom, é isso aí. É Valdemir, vamos lá. Pedir uma coisa pra você, como é que eu... Será que poderia, assim, humildemente pedindo, será que eu poderia participar como Estranho no Ninho na próxima semana? Caraca, como é que é Estranho no Ninho participar aqui? Aqui olha, o Estranho ainda, no Ninho é só através dos eventos, das... Entendeu? É. Que são realizados, quer dizer... É, Estranho no Ninho não é assim, tem, não tem uma promoção não, agora, certo, não. Ou eventos, agora não tem uma promoção. É, eventos ou promoções, ou competições, ou entendeu? É, não, certo. Oh, esse é o critério. Eu acho que vai ter uma oportunidade muito grande. Vai ter uma oportunidade grande lá no Clube do Estádio. Você tá sabendo que vai ter o Clube do Estádio? Ah, no Clube do Estádio, né? Eu já ouvi falar. Então, inclusive, Dodô, eu queria até falar uma coisa pra vocês. Eu sou árbitro no final de semana, tá? Árbitro? É, eu sou árbitro de futebol Certo Society. Legal, show. É, inclusive, então, tá até o pessoal que eu apito pra eles estiveram com vocês agora no Bourbon. Aquela, legal, legal. O pessoal foi lá apitar junto com vocês. Boa. Aí sim. Então tá bom, Valdemir. Ó, um grande abraço pra você. E como é que faz pra ganhar um prêmio aí, Dodô? Não vai dar nenhum fala, prêmio tem... pra mim. Não, eu não tem que fazer não, os merchans, velho. Quem tem que ganhar é você. Dá uma força no merchan aí, Dodô. Vai, qual que você quer falar? Da Bozano, só a Bozano, só a Bozano me garante que vai ganhar fenomenal. Não, me garante três. Três vezes, vai. Só a Bozano me garante três vezes mais proteção. E? Diversão. É diversão. Boa, aê, boa, boa, ganhou, velho. Aí sim. Você vai apitar o jogo agora cheiroso. Boa, com certeza. Tá pode, bom? Pode correr do lado do jogador que ele não vai reclamar. Opa, de você. Opa, não vai reclamar, né, velho? Valeu, Valdemir, um abraço. Oi, como é que eu faço pra retirar, Dodô? Três dias úteis, Paulista, 1439, nono andar. Três dias úteis, Paulista, 1439. Nono andar. Isso. Nono andar. Nono andar. Obrigado, Dodô, um grande abraço pra vocês. Felicidades, sua... Ouvinte assíduo do programa, hein? Obrigado, um abraço, valeu, velho. Valeu. Pega o elevador e depois desce do elevador, hein? Momento sem parar. Funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Alô? Pikachu. Alô? Alô? Quem fala? Marcos. Fala, Marcos, tudo bem? Tudo bem. Marcos do quê? Marcos Vinícius Gonçalves de Amorim. Quantos anos, Marcos? 44. De novo. 4.4, RG. De novo, RG. Tudo 4. Ô, 4. Ô, mano. Sim, RG. No jogo de hoje, você marca qual coluna do São Paulo? Ah, sensacional. Demais. Trocadilho. Nota 10. Olha, pro Motinha não ficar triste, velho. Coluna do meio, RG. Empatezinho? É, empatezinho tá bom. Ô, Diego vai ficar chateado aqui, ó. Porra. Coluna do meio. Coluna do meio. Tá muito estranho o papo aqui. É. Coluna do meio, Diegão. Aí você não fica triste, não perde. Não fala, perde, não perdemos pros caras. É, tá bom. Aí, ó. Né? Não? Acho que é melhor. Não, que tal o São Paulo ganhando de 1-0? Tá bom. Não, aí você me mata. Por quê? Porque aí. Quebrar a televisão. Não, e, ó, e faz eu o gol. Fui melhor que o Mano. Tá ó, e faz o gol com um minuto de jogo. Acabou. Pra dar... E aí fica 1-0. Pra dar o gás nos caras desde o começo. Mas na boa, seja imparcial. Qual é o seu ponto de vista com relação a esse jogo de hoje? Você acha que passa? Acho que passa. Porque, assim... Você tá rindo por dentro, olha, velho. Eu acreditei mais na Suzane von Richthofen, quando ela fez uma entrevista pro Fantástico, tá do que na sua falando, declaração, mano, agora, velho. Ele tá falando rindo, velho. É que você tá torcendo contra, mano. Não tô torcendo contra, imagina. Eu não olho pra trás, velho, só olho pra frente. Ô, e outra, eu vislumbro o futuro, velho. Ô, mano, e nós vamos torcer contra porque, assim, meu, a gente só tá com medo de quem tem histórico na Copa do Brasil, não quem não tem, velho. É verdade. Libertadores são três, né? Aí, então, mas a Copa do Brasil não tem nenhuma, velho. É, mas a gente quantas? Não... Quatro, é o maior campeão. Quatro, nós temos três. É o maior campeão, o Mano aí, o Corinthians tem três, o Santos tem quantas? Duas? Santos, Copa do Brasil. Eu acho que são duas, né? Duas. Duas ou três, RG? Não, duas. Duas também. São Paulo? São Paulo não, mas tem. Se juntar 10 Copas do Brasil, não dá uma Libertadores, gente. Pelo amor de Deus. Não. Você sabe que é verdade isso. Peraí, meu vizinho. Todo ano a gente tava na Libertadores. Meu vizinho, Paquito, não torce pro Penharol. Meu vizinho não torce pro River Plate. Eu alô pro meu vizinho que torce pro Palmeiras, torce pro Grêmio, torce pro Inter, enfim. Mas... tem que ser assim, João. Tem que ser assim. Que Libertadores é legal porque leva pro Mundial, beleza. Mas, por exemplo, você não vai sacanear o cara que torce pro Deportivo Táchira, velho. Quantos torcedores você conhece do Deportivo Táchira? Você tem razão, mano. Essa é a tem razão, hein? Quantos torcedores você conhece do Emelec, velho? Tem razão, tem razão. O Peixe tem uma. Você não sabe a alegria de ganhar uma Copa do Brasil. É, uma só. Você não sabe a alegria de ganhar uma Copa do Brasil. É muito parecido com ganhar um Brasileirão. Não, não é não, não é não. Copa mano, do Brasil é mais emocionante. Ah, por quê? Me explica. Estilo Copa, velho. Pontos corridos é meio mala. A Copa do Brasil é tão irrelevante que antes, quando você tava na Libertadores, nem ia pra Copa do Brasil. Bom, é o contrário. É o contrário. É o contrário. Quem Marcos, vai pra... é quem agora... vai pra Libertadores é quem ganha a Copa do Brasil. Mas, é, isso aí, você entendeu. Mas hoje, todo mundo que ganha ali, quem vai pra Libertadores também disputa a Copa do Brasil, né? E digo mais, Domênico, deveria ser o processo inverso. Quem vence a Libertadores entrava na Copa do Brasil. Ah, é. É pra valorizar isso, né? Faz sentido. É verdade. E Marcos, aí já ganha o Mundial de Lambuja. Lógico. E aí, qual que é o bairro, cara? Eu moro na Moca. Moca, Melo. Aí é nós, velho. É. E o time? Corinthians. Ah, Coringão. Ô, amigão. Oi. Final de semana tem o repeteco em cima dos chorões lá, velho. Corinthians e Fluminense aqui, mano. Coringão precisa ganhar do Fluminense novamente aí pra conseguir encostar no Santos, hein? Eu acho que fazemos os 3 pontos de novo. Você acha? Eu acho que fazemos os 3 pontos de novo. O time não é ruim. O time ontem ele jogou direitinho. Jogou bem ontem, jogou, né? Com um pouco de insegurança, mas jogou bem. Eu acho que dá pra fazer esses 3 pontos no domingo. Então, cara, mas a postura do Corinthians, inclusive até a do próprio Rodriguinho, que marcou um belo gol ontem, melhorou muito no segundo tempo. O time do Corinthians no primeiro tempo, ele tava meio que assim na encolha, sabe? Era um período de transição ali, tava entrando um treinador novo. É, o Corinthians, ele vinha de um mau resultado no Campeonato Brasileiro, perdeu o Clássico pro Palmeiras, enfim. É, o Corinthians, ele tava com uma postura um pouco defensiva, mas tava bem postado, cara, no primeiro tempo. Por mais que o Fluminense tenha feito esses lances ali que geraram os gols impedidos, e a zaga do Corinthians acabou meio que fazendo uma linha de impedimento, é uma tática arriscada, concordo. Porque pelo nível de ruindade da arbitragem brasileira, é, você adotar esse tipo de postura sem fazer a marcação e acreditar que o Bandeira vai ver um impedimento, é uma estratégia um pouco arriscada. Mas o Corinthians ele fez bem essa jogada. Tanto é que os 2 gols do Fluminense no primeiro tempo aí foram bem anulados. E no segundo tempo também, é, o 3º gol que o Fluminense marcou, que também estava impedido, O Bandeira enxergou bem também e acabou anulando. Mas eu vi, sim, um mérito, cara, do Fábio Carilli. Por mais que a gente tenha pouco tempo para analisar o trabalho dele, mas você já viu o time do Corinthians hoje, ontem com uma outra postura. Você viu jogadores aí um pouco mais confiantes, você viu o time mais bem postado dentro de campo, é, você via o time do Corinthians ocupando bem os espaços. É claro que ainda falta aquele protagonismo, aquele jogador diferenciado que possa fazer uma jogada ali. Você fala, nossa, esse cara é embaçado. Claro que falta. Não tô falando que é a 8ª maravilha do planeta. Não é, tá longe de ser. Mas o time do Corinthians ele poderia jogar muito mais bola do que jogou na mão do Cristóvão. E ontem mostrou isso. Você confia que o Fábio Carilli possa, talvez, dar esse título da Copa do Brasil pro Corinthians? Ou então, eita, beliscar essa 4ª vaga do Campeonato Brasileiro? Eita! Mano, se a gente for ver, não tem muita discrepância entre os times que estão jogando, não. O Palmeiras e o Flamengo, o Atlético, eles têm mais elenco. Mas se a gente for analisar time por time, não tem toda essa discrepância entre os times, não, entre os 11. A vantagem do Carilli é que ele já está há 4 anos no clube. Ele já sabe o esquema que era do Mano, o esquema que é do Tite. Então, ou seja, ele já sabe fazer o time jogar e andar. Sim. Ontem, se você for ver umas horas, é até uma queixa que tinha até com o Tite. Nós temos um time muito compacto da linha do meio de campo para trás. Quando a gente sai pro ataque, a gente não estava saindo muito compacto. Ontem, se você perceber alguns momentos do jogo, quando a gente deu até aquela pressionada que começou a fazer aquele 1-2, nós estávamos chegando na área ali com 4 jogadores. Entendi. 5 jogadores, até o meio de campo subindo, chegando forte. E ontem, se a gente for ver, eu assisti no jogo e não conseguia identificar quem era o segundo volante. Se era o Rodriguinho ou se era o Giovanni Augusto. De tanto que eles estavam trocando de posição ali. Você acha que o Roberto vai garantir o cara até o Paulistão, mano? Então, Motinha, pra falar... Diga, amigo. Enquanto estiver ganhando, sim, né? Fala aí a sua opinião, antes de mais nada. Exatamente. Eu acho que tudo vai depender do resultado. Entendeu? Porque se a gente for analisar mesmo, os caras são tudo bundão. Sim. Então, se ele fizer 3 pontos agora, é aquele negócio. Vai virar interino, quase treinador, e assim vai indo, mas eu acho que a gente tem condições aí de brigar por uma 4ª vaga e quem sabe aí até beliscar a Copa do Brasil, porque é mata-mata, né? Sim. Mas, ô amigão, com relação ao trabalho do Carilli, eu acho que, sinceramente, ele mesmo não espera ser efetivado. Eu acho que ele quer fazer um bom trabalho para mostrar que é um cara competente, mas a expectativa é que o Corinthians contrate um outro treinador para o ano que vem. Tem jornalista que já está bancando aí o nome de A, B, C ou D, dizendo que o Corinthians já tem um pré-contrato assinado e firmado com esses treinadores. Isso aí é tiro na água. Até agora a diretoria do Corinthians aí não conversou com ninguém. A diretoria do Corinthians ela tem aí, sim, interesse em alguns nomes, mas não procurou ninguém. Inclusive, até o próprio Oswaldo Pascoal, ele disse que membros da diretoria do Corinthians gostam muito do trabalho do Dorival Júnior, que é o técnico do Santos. Mas o Corinthians é um time muito nobre, cara, é um time muito ético, e ele não vai fazer qualquer tipo de proposta agora para atrapalhar o trabalho do Dorival no Santos, mas é verdade. Porque o Dorival hoje ele é um concorrente direto do Corinthians aí pela vaga do G4, e o time do Santos é um time que avançou na Copa do Brasil também. Qualquer proposta que você faça hoje pro treinador do Santos, eu acho sim que é um processo antiético. Por mais que o futebol muita gente não se respeite, mas existe um bom relacionamento da diretoria do Corinthians com a diretoria do Santos. Eu acho que isso tem que ser preservado sim. Eu concordo com você, mano, mas independente disso, sincera e honestamente, eu não vejo de maneira nenhuma esse interesse do Corinthians pelo Dorival Júnior. E nem acho. Mas o Pascoal é bem informado, hein, Gê? Tudo bem, com todo respeito, mas é a minha opinião, mano. Eu não vejo o perfil do Dorival Júnior. Não, isso eu concordo também. Eu não vejo o perfil do Dorival Júnior nessa altura do campeonato para trabalhar no Corinthians. Eu acho que o Corinthians ele precisa de um técnico com muito mais pegada, com muito mais personalidade, assim, para enfrentar, porque é pesado, cara. Não é, também acho. Né? Não é você chegar lá no Corinthians e... E outra, RG, o Dorival com o Dorival, Santos... E outra coisa, perfil do Dorival todo mundo sabe, é esse aí. Você joga a molecada na mão do cara, né? O cara tem uma personalidade, tem um tato, já tem uma experiência para trabalhar. Agora, pegar o Dorival e levar pro Corinthians para trabalhar quem no Corinthians? Ô, RG... Desculpa, e outra coisa, vejo. Né? Oi? O RG, se a gente for analisar também o Dorival, ele fez bons trabalhos no Santos. E um outro detalhe. Suponhamos que esse ano o Dorival consiga vaga na Libertadores. Seria uma burrice, cara. Não, mas o RG, fora entendeu? Tudo que foi colocado além, já... Além de tudo isso. Eu vejo que a torcida do Santos ela gosta muito do Dorival. O Dorival tá pro Santos... guardadas as proporções, é bom frisar esse termo, porque muitas vezes as pessoas vão confundir e dizer que eu comparei um com o outro, não é isso. Mas guardadas as proporções, o Dorival tá pro Santos, o que o Tite tá pro Corinthians. Não, a torcida do Santos gosta muito do trabalho do Dorival, que vai assim como a torcida do Corinthians também gostava muito do trabalho do Tite. Vai sentar no banquinho. Entendeu? Tipo, o Dorival hoje, pelo perfil que ele tem, é aquele cara mais calmo, é aquele cara que não bate de frente aí com a direção, é aquele cara que não tem talvez aí... Até o próprio perfil mesmo, mais agressivo de falar quero jogadores, sim, etc. Sim. E tal. Você não vê o Dorival sendo polêmico na mídia, ele não entra em divididas, ele é um cara que sempre coloca panos quentes. E eu acho que é até interessante esse tipo de postura. Mas eu acho que hoje o Corinthians ele precisa de um treinador, quando tiver que contratar um novo, aquele cara mais talhado, aquele cara que já vem o nome, assim... Né, mano? Sabe, que o cara possa olhar assim, o jogador que tá dentro do campo e falar pô, é aquele cara que tá no banco. Ninguém tá tirando aqui, gente. Eu não tô menosprezando o trabalho... O Dorival é excelente, mas pro Corinthians hoje acho que não... O trabalho é questão de perfil, cara. Perfil. Eu não vejo, sincero e honestamente, perfil do Dorival Júnior pra trabalhar no Corinthians. É só isso. E só pra finalizar a nossa ligação, amigão, você vai pro jogo no domingo? O Parreira também não tinha e se deu bem pra caramba no Corinthians. Ah, mas o time do Corinthians era mais qualificado do que é hoje, né, Benja? Ah, tinha muitos bons jogadores. O time Benja, que o Parreira pegou ali era time massa. Benja, quando o Corinthians precisou do Parreira chegou, também... Não, senhor. O Parreira, quando chegou no Corinthians, ninguém falava, não, tudo bem, porque o time é bom. Era um comentário. Não, ele fez um belo trabalho também. O Parreira não tem nada a ver com o Corinthians, foi bem. Não, ele fez um belo trabalho, não tô desqualificando, mas hoje... o time do Corinthians é qualidade. Então, se for assim, não dá pra você trazer treinador nenhum, porque ano que vem não vem o Neymar, o Messi, o Zidane. Não, mas você pode reforçar o elenco aí com umas três peças de qualidade. Pode mudar, né? Você pode melhorar, pelo menos tentar melhorar, né, velho? Porque com esse time aí, eu concordo com você. Traz o Guardiola pra ver se dá jeito. Ué, imagina. Diga-me. Mas o técnico Mano tem perfil pra ser treinador do Corinthians? O Mano Menezes, ele não volta a assumir o cargo de treinador do Corinthians enquanto o Roberto de Andrade for o presidente. Porque naquele episódio aí, na saída do Tite, na chegada do Mano, que o Mário Gobbi praticamente impôs o nome do Mano Menezes ali diante da diretoria, inclusive houve o racha entre o Roberto Duílio e o Mário Gobbi. Então, por esse motivo, o Mano Menezes não pisa mais no Parque São Jorge. Mas só pra finalizar a ligação, amigão, o Corinthians ele recebeu uma punição aí também, diante do confronto que houve no último domingo aí, entre integrantes da Gaviões da Fiel e da Estopim da Fiel também contra a Polícia Militar. O STJD puniu, pelo menos no entendimento do STJD, foram essas duas torcidas que acabaram ocasionando a confusão e proibiu a entrada desses torcedores nos jogos do Corinthians. O dinheiro, talvez desses associados que já tinham pagado o ingresso contra o Fluminense, vão creditar novamente nos cartões deles para que eles possam ficar em casa, porque teoricamente eles não podem entrar no estádio. E os torcedores aí que estariam dentro do setor norte, tá certo? Que hoje está proibido de ter uma ocupação, esses torcedores eles vão ser relocados para o setor sul. Ou seja, os torcedores que estariam no setor sul, eles vão ser relocados para o setor leste inferior. Ou seja, o torcedor que estava no setor norte, que agora está proibida a entrada no próximo domingo contra o Fluminense, eles vão ser remanejados para o setor sul. Os torcedores que já tinham ingresso do setor sul vão ser relocados ali para o setor leste inferior. E vida que segue. Porque os membros da Gaviões e da Estopim vão estar proibidos aí de entrar no estádio no domingo. Tá bom? Beleza. Então, tá bom, manda seu placar aí, velho. Corinthians e Fluminense aí, velho. Corinthians e Fluminense domingo? É. 3-0 pro Corinthians. Eu também acho. O Corinthians precisa fazer saldo de gol. Vai ter mimimi. Você tem dúvida que os caras vão chorar de novo? Ai, tá bom. Os caras estão tão chorão que, além de chorar contra o Corinthians, eles colocaram até o Palmeiras também. Também, pra você ter uma ideia, velho. Brincadeira, né, velho? Os caras estão em choque, mano. Choque. Eu sou do departamento de marketing do Corinthians, eu coloco um monte de lenço, velho, no vestiário dos caras. É, Benjamin. Seria engraçado, hein? Imagina, mano. Nossa. Coloca uma pá de lenço assim, velho. Seria engraçado, hein? Então tá bom, Marcos, um grande abraço pra você, viu? Só deixar um beijo pro meu filhão aqui, o Felipe, e um beijo pra minha esposa, Cláudia, tá bom? Falou, filhão. Beleza, irmão. Obrigado aí pela audiência, tá? Tudo de bom, valeu, tudo de bom. Meus amigos, já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou Paz e Amor para a Liberdade de uma Geração. Ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí, né? Pois é, pessoal, agora quem tá revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, bom, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já! Em uma das lojas do Sem Parar, troque já ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o app e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 na Energia 97. Olha o que tá chegando, que legal que vem aí, ó. Hã? Fim de semana, sabadão. E você, vai ficar em casa sem fazer nada? Vem aí o Clube do Estádio 97, um sábado inteiro ao lado da turma do Estádio 97. Ai, que delícia! Eu também vou estar no Clube do Estádio 97 com a minha mulher, a Domênica. No Clube do Estádio 97, você terá campeonato de futebol de campo, futebol no videogame, churrasco, com bebidas inclusas e uma apresentação ao vivo do Estádio 97. Clube do Estádio 97, dia 19 de novembro. Pagamento em até 3 vezes nos cartões de crédito. Crianças até 12 anos não pagam. Clube do Estádio 97, dia 19 de novembro, sabadão. Faça agora mesmo sua reserva na Lotus Travel. 28964665. 28964665. Ou informações via e-mail. viagens@lotustravel.com.br. Olha que legal, legal, hein? Que legal, ó, sensacional. Você que não foi no resort, você pode ir com a gente. É verdade, é uma oportunidade, né? É bem parecido, resort, né? É verdade, é um resort de um dia só. Clube futebol, do churrasco. Sensacional, tem campeonato de futebol de molecada. Campo. É verdade, futebol de videogame, churrascão. Churrascão, num buffet bem bacana lá. Bebidas inclusas. A apresentação do Estádio 97, vai ser um clube bem legal aqui pertinho de São Paulo, lá em Guarulhos, vai ser muito Guarulhos. Legal. Marca aí, 19 de novembro, um sabadão. Sabadão. Legal, né? Você pode até, inclusive, pagar em 3 vezes nos cartões de crédito, lembrando que crianças até 12 anos não pagam. Faça agora mesmo sua reserva lá na Lotus Travel. Tem gente lá. Lá, tá lá. Tá o Tinoco, tá todo mundo lá. 2896-4665. 2896-4665. Não dorme? Ele fica assim com os telefones, ó. É. Segurando. 2896-4665, o telefone da Lotus Travel. Ou você pode também mandar um e-mail para informações lá no viagens@lotustravel.com.br, tá bom? Boa. viagens@lotustravel.com.br. Clube do Estádio 97 é imperdível. Vai ser legal, hein, velho? Estádio 97 na Energia 97 também vem em nome aqui de Extra, Benjinha. É isso aí, amigão. Você merece abrir o placar com Extra Gol. Extra Gol tem ofertas campeãs pra você. E pensando em chamar os amigos e a família, você vê um jogão em casa? É, Motinha. É dia de jogo, jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Brahma pra ver seu time dar show de bola e tomar aquela Brahma bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo, é, pra grande rodada do campeonato. Mas e você? Fala pra mim, e você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida, e pra isso não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis pra você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, no Extra, o dono da bola é você. Aí é só escalar a Brahma gelada pra toda a torcida. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, viu, Sombra? Verdade. Estádio 97, na Energia 97, Benjinha, em nome aqui de Buscapé. Arrasa preço, Buscapé. Descontos de até 60%, buscapé.com.br. É, também vem aqui em nome o Estádio 97 de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome aqui também, deixa eu ver, de Eliar. É, meus amigos, recomendada pelos especialistas em bateria, hein? E em nome, o Mano vem agora com um recado de KFC, Mano. Opa, não é verdade? Com certeza, Domênico Gato. Tão bom quanto comemorar um gol no futebol é morder aquele franguinho crocante por fora e macio por dentro, ah, Motinha, não é não? Que pô, fome. Agora, nossa, agora nossa. Deu uma nossa. Fome, cara. Vocês não acham isso? Eu tenho cheiro agora, velho. Eu tenho cheiro aqui. Vocês concordam nossa. Comigo, velho? Aquele franguinho, velho, crocante por fora e macio por dentro. Bom. Nossa. Manda pra nós. É bom. Então por que vocês ainda não provaram o frango do KFC, rapaziada? Vocês estão de brincadeira, hein? Só no KFC o frango é 100% peito de frango de verdade, cara. Não é aquele negocinho triturado, amassadinho e empanado, não. É 100% peito de frango de verdade, tá bom? Peça o Super Bites e você vai ver que nada se compara. Ou quase nada, né, rapaziada? Gostoso como Bites, só ver meu time de coração ganhando. Pode ser aí o Coringão, no meu caso. No caso do Domênico, aí o Porco. No caso do nosso querido Amigon aqui, o São Paulo, do Motinho São o Paulo. Diego Frota, o São Paulo. É, Diego Moto, Frota é nome de modelo, né, mano? Diego Frota. É, mano. RG, ô, mano, o Santos. Tempo, mano. Que isso? É isso aí, rapaziada. Então, ó, convido vocês a acessarem aí, ó, kfcbrasil.com.br para achar uma loja perto de você. Peça o seu Super Bites e entenda por que todo mundo fala que o KFC tem o frango mais gostoso do planeta, rapaziada. Prova, porque o KFC é top demais, cara. É top mesmo. Boa, Mano. É deu verdade. Esse é o Estádio 97. Deu fome aí? Nossa. É. Aqui está de 97 em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos, das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Vamos agora a algumas mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp. Chegou um monte de mensagem pelo WhatsApp, brother. Vamos lá? Mensagens, manda, então, solta a bagaça aí. Chegando, vamos lá, WhatsApp liberado agora. Boa noite, pessoal do estádio. Dodô tava falando aí que pode ser na Copa do Brasil aí os clássicos do estado de São Paulo. Quero perguntar pro Motinho aí se ele lembra qual foi a última vez que o São Paulo ganhou do Santos no mata-mata. Valeu, um abraço aí, o Márcio Santista. Ai, ai, ai. Não, faz tempo, né? Faz tempo. Porrada já, logo de cara. No muito Mota. Deu uma pancada no Mota, pô. Eu não lembro. Isso. É, mas também vamos ficar batendo nos caras, coitado. Pô, coitado? Coitado? Como assim, coitado? Ah, vai te catar, ô trouxa. Nossa. Olha que eu vou deixar, hein? É. Bom. Mais uma. Aí, amigos, boa noite a todos. Vocês realmente são muito bons. É, eu sou o Fernando, São Paulino. Mas eu queria dizer que Era melhor o São Paulo sair hoje do Juventude, porque não é vai passar aí, vai pegar qualquer um dos outros, vai tomar pau, vai sair. Não é São Paulino, não é São Paulo. Mas que adiantou, aí quando o São Paulo avançou... Mas não ganhou. Ué, mas o São Paulo foi longe, não mas foi? Mas é a opinião aí, dele, ué. Quando o São Paulo foi longe... Aí vai lá, fica lutando pra ter ingresso, para e fala besteira, eu falei véio. Pra você, ele meu... Ele tá com medo. Isso não se fala. Meu, não é. Meu amigo... De repente... Caramba, velho. Não, não é, Motinho. Você tem que ver também a situação. Não é São Paulino. De repente vai lá, pega não um time, é um... Vai, pega, sei lá... Não, nem torce, pega velho. O Corinthians, toma nem... um pau do Corinthians. Quem marca São Paulo que você não merece. E aí? Não, mas é a opinião dele, ele é torcedor. Lixo. Eu falei pra você que o meu amigo... é lixo. Não, não é lixo. É. Vamos lá, mais WhatsApp, vamos lá. Fala, galera do Estádio 97, beleza? Beleza. Aproveitar que beleza. Tem um gremista aí na rádio. Fala. Perguntar pra ele, se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil esse ano, ele vai saber como comemorar um título? Já tem tantos anos que o Imortal não ganha nada. Será que ele ainda lembra como se comemora um título? Ai, é isso aí, galera. Abraço, Fábio Parelheiros. Ai, ai, ai, eu vou falar um negócio pra você, velho. Ai, ai, ai. Olha, eu... Não seja mal educado. Não, não vou ser mal educado. Pior que ele tem razão. Sem ele ferradura. Tem razão, eu não vou zoar ele, sem porque ferradura. Ele tem razão. É. Mas é o seguinte, faz tempo, mas eu não esqueço. Eu tenho todos os títulos que um time grande pode ter. Todos. Até o de Série B, né? Todos. Inclusive, eu tenho de Série B e tenho 4 Copas do Brasil também. Mais uma mensagem chegou pelo WhatsApp. É, esse aí nós não temos, viu, Vieira? Aqui me fala o Minó de Barueri, São Paulinho. São Paulo não porra, tem, cadê não, a humildade Paulista. De vocês, velho? Ajuda o Vieira aí, mano. Tira o ovo da boca dele que tá engasgado. Que isso? Vai te catar, ô. Que isso? Vou tirar o ovo de uma véia. Ah! Vou tirar da véia. Na véia não. Tá engasgada também. Vamos lá, mais um WhatsApp. 943530150. 943530150, vamos lá. Fala aí, pessoal do estádio, aqui é o Gladson de São Paulo, é corintiano, eu tô aguardando ainda o recurso do advogado do Fluminense pra poder ver se eu posso comemorar ou não a classificação, né? Porque é verdade. É capaz dele entrar com recurso e ir direto pra final. Olha aí, pessoal, um abraço. Olha que não duvido, é difícil, hein? Olha que não é difícil. Eu não duvido, viu, Domínio? Ah, eu não, também não duvido. É melhor esperar um pouco mesmo, cara. Tudo que vem desse time aí, também, sei lá, mais uma. Fala, galera do estádio. Juro por Deus, meu. Motinha. Média 9 pro Cueva. 10 pro Chaves. 5 pro Wesley. Pelo amor de Deus, cara. Que cara, mundo é um que herói, velho. O cara tá jogando para sozinho. Para de ser fanfarrão, mano. Pô, começa a analisar futebol, cara. Pelo falou. Amor de Vai Deus. Vai lá pra faculdade, então. Nossa senhora, aqui é o Brito do Jaraguá. Abraço, galera. Véio. O Brito tá bem nervoso, bem chateado. O Brito tá pé da vida com você, mano. Ah, vai, quer analisar futebol. Oh, bem analista, falou PVC. 9 pro Cueva. 9 não dá. Vamos lá, mais uma. Tá jogando sozinho, gente. Mais uma. E aí, galera do estádio. Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Everton, sou corintiano, falo aqui de São Paulo. Sim. Galera, sobre a arbitragem, vocês não acham que isso deveria estar na mão de uma empresa privada, neutra, tomando conta desse setor do futebol brasileiro, que é tão importante, mas hoje em dia está tão desmoralizado? Um abraço. Olha, velhinho, vocês são impagáveis. Na privada já está, viu? Não. Olha, é difícil de falar isso, porque é o seguinte, vai estar na mão de quem? É. Domênico. Porque assim... Tudo que tá... Ah, por exemplo, você vai pegar um exemplo, cara, o Brasil. O Brasil tá na mão de quem hoje? É. Aliás, teve na mão de quem também? E o que aconteceu? Olha, eu vou dar uma ideia inovadora. Não é verdade? Eu sei que eu vou ser criticado novamente por muitos, mas eu preciso falar. Mano, ele já fala antes, eu sei que você... Normal, mas não tem problema não. É mais uma pedrada que eu vou levar. O que é mais uma? O negócio é o seguinte, eu sou a favor, Domênico Gato, de formarem árbitros nas prisões. E cada erro, Domênico Gato, acrescenta um ano na pena do cara. É só corintiano, Diário. Tá certo? O negócio é o seguinte, você vai lá, Domênico Gato, forma o cara, fala bacana, o negócio é o seguinte. Você não pode. A cada campeonato isento, tá certo? Isento. sem errar nada, ou pelo menos, lógico, de vez em quando vai ter uma falta, alguma coisinha do tipo, mas erros escrotos, escabrosos, como nós vemos aqui no futebol brasileiro, são inadmissíveis. Perde então, o esse tipo de erro, não é que perde a RG, ele acrescenta mais um ano na pena. O cara, ele vai ter uma predisposição do Mercugado. Quando ele não erra, quando ele erra, ele perde o benefício. Mas ninguém vai querer apitar mais jogo. Não, a questão não é querer apitar, isso é uma pena. Fala, bacana, o negócio é o seguinte, mano, tá tudo no teu nome, se você não errar, a cada campeonato que você fizer sem erro e recebendo uma notinha ali, tipo, de elogio, não, mas tá certo? Não dá. Passando de ano, por exemplo, a nota tem que ser 8. A nota tem que ser 8 do árbitro. Se ele conseguir 8, Domênico Gato, no campeonato que ele apitar, ele reduz a pena em 6 meses. E a cada erro que ele tiver, porra, é muito, gritante, mano. Cacete, ele acrescenta um ano na pena. Olha, você ia ver como ia melhorar o bagulho. Você ia ver como ia melhorar. Não teve coisa mais legal do que aconteceu nas Olimpíadas. O quê? Aquele negócio do desafio. Foi uma das coisas mais sensacionais que eu achei. Aí vai pro telão, fica aquele Darth Vader rolando. Do vôlei, e aí os caras ficam esperando. Não, mas tudo bem. Faz no futebol, faz qualquer coisa. Faz um desafio. Cada time tem direito a, por tempo, 3 desafios. Ontem o Fluminense podia pedir desafio lá, que ele ia olhar. Já ia perder no então, topo. Ia perder, não, mas ia perder no desafio também. Mas não, aliás, o desafio é o seguinte. Se você pede desafio e você tá certo, você não perde o desafio. Mas você é a favor da minha ideia do tamanco também, você no desafio? Qual é o tamanco? O que é tamanco? Por exemplo, o desafio. O árbitro foi desafiado pelo treinador. Ah, não, dá tomar tamancada? Não. Aí o árbitro, se ele tiver errado, o treinador dá uma tamancada na cara do árbitro. Não pode. E se o treinador tiver errado, e se o treinador tiver errado, o árbitro tem o direito de dar uma tamancada na cara do treinador. Mas, por exemplo, ia ser legal, velho. O quanto antes a tecnologia tem que entrar no futebol. O quanto antes, mas tá demorando, não sei por que tá demorando tanto. Isso tem que acontecer mesmo. Mas tem que acontecer o mais rápido possível. Vejam, senhores, que a quantidade de erros que aconteceram no vôlei. Vejam, senhores, porque quando os caras pediam o desafio, a maioria lá acertava. É. Então tinha erro também lá. Tinha muito erros. Que iam passar por desapercebido e não passaram. Então, assim, no futebol tem uma porrada de erros. Você não vai acabar com erro, mas você vai minimizar bastante. Minimiza, dá uma... E quando você minimiza, não vai, fica melhor. Não vai acabar, porque a tecnologia não vai resolver a todos interpretação. Todos os problemas. É, isso não dá. Entendeu? Isso não dá. Vai tirar mas dúvida. Mas que você tira a dúvida. Bola entrou, não entrou. Não entrou. Entendeu? Foi pênalti, não foi. Isso dá pra você ver se o cara pegou na perna do cara, derrubou agora, o cara ou não. Agora, você entendeu? Vai, foi impedimento, não foi. O cara olhou e falou, tava impedido. Quantas faltas impedido. Que tem simulação... Exato. Que o cara toma cartão, às Exato. Vezes, por simulação. E junto a isso, bota gente competente, né, meu? Exato, pô, né? Pra que essa, pô, tira essa porra de Sérgio Corrêa de isso, lá, isso, cara que, né, é verdade, né? Então tá certo. Seu estádio 97 aqui pela Energia 97, em nome de Buscapé, arrasa preço Buscapé, descontos de até 60%, buscapé.com.br. É verdade, seu estádio 97 aqui na Energia 97 também vem em nome aqui de KFC, frango mais gostoso do mundo, tá lá no Moca Plaza Shopping. Estádio 97 também, em nome aqui na Moca, meu. De Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site, hein? Dutramáquinas.com.br. Vamos lá, mais ouvintes para participar. Aí, aqui, mano. No telefone, em nome também de BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Vamos para a ligação? Aí, mano. Sim. Pode ter DVD do Fluminense, hein, mano? Por quê? Os caras querem fazer um dossiê, velho. Ah, dossiê? Pode fazer, vai ser mais um. Meu Deus do céu. Eu já corrigi. Ai, ai. Então tá bom, vamos lá. Então, He-Man, tornamos a nos encontrar. Nada de ser... Alô? Alô? He-Man? Alô, quem fala? Alô? Quem Consegui, fala? Consegui, baralho! Alwin! Consegui! Quem é? É o Felipe. Felipe, ele tem que chegar mais perto do telefone, senão o tiro do Viva Voz. Peraí, tá no Viva Voz. É, tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Senão não é possível, né? Aí, Dudu, tá me ouvindo? Baixinho, mas vamos lá. É Felipe do quê? Felipe Furtado. Furtado. Quantos anos você tem? Tenho 23. RG 2.3. Ô, já fez o BO, velhinho? Que BO, RG? Essa foi ele é furtado, velho. Ah, sensacional! Nota 10! 10, sempre 10, PRG, sempre 10. Ô, Dodô. Oi. Tá tendo torcida? Não. Você não ouve o programa? Não ouvindo? Ah, Dodô. Ah, mas você não tá ouvindo, não tem culpa. Ah, ué. Você não, queria ir em que jogo? Só tá falando com você já é demais. Que jogo? Que jogo? Que jogo que você queria ir? Que jogo que você quer ir, velho? Palmeiras e Curitiba. Mas você quer ir no jogo, cara? Que pena. Ah, eu queria, pô. Já acabaram os ingressos. Pô, cara, mas eu acho que tem uma desistência aqui. Você quer mesmo? Por favor, se possível. Então grita assim, ó. Fala, eu quero ir no jogo! Eu quero ir no jogo! Ah, você não deu um grito de quem quer ir no jogo. Voz fina, hein, velho? Não, eu quero ir no jogo! Não, você não deu um grito assim, velho. Não, eu não... aqui, ó, meu pai até brigou comigo. Não, é, para, velho, para. Você parece que tá numa sala de cirurgia, velho. Você não pode falar alto. Não, não. Você assistia, você é da época do... Você assistiu o programa do Sérgio Malandro na... Tem gol. No final ali na... Opa! Na casa do... Opa, pera só um minuto. Eu tô dando... Não, não é o beijo. Ah, aqui, ah é, esse tá mesmo, esse tá. Tem gol! Tem gol, gol de quem? Quem fez gol? Gol de quem? Fortaleza, filho. Fortaleza? É. Quem fez o gol aí, mano? Rapaz do céu. Não, não pode ser. Gol do Fortaleza, amigo. Logo de cara? Não, de não, cara? Não. Começou agora o jogo? Não, já tem um pouquinho de tempo. Que vai que dá, Fortaleza. Um minuto. Não, 10 já tem minutos. Uns 15, tem uns 15 minutos de jogo já. Começou o quê? 7h20? Daniel Sobralense. Nossa senhora, que fase. Bola cruzada rasteira e Daniel Sobralense bate senhora, pro fundo que, da que coisa, hein? Mas, ô amigão, você lembra daquela época do programa aí do Sérgio Malandro, que tinha lá a porta dos desesperados? É da tua época? Eu lembro mais ou menos. Malandrovski, né, mano? Ah, não é da tua época, não. Quantos anos você tem, velho? Tenho 23. Ah, então não é, não. Lembro, não é, lembro. Não lembro. Era da hora a porta dos desesperados aí. Você assistia, Domenico? Assistia. O Sérgio Malandro era um gênio, cara. Não sei por que ele tá fora da TV. É bom, o que né? Eu lembro do Sérgio Malandro era ele no filme da Xuxa. Não tá fora da TV, aí. Ele tá no Multishow. Ah, tá lá? Tá lá, tá fazendo lá. Ele é jurado daquele programa lá do... Que tem de humor lá. Esqueci o nome do quadro lá. Que eles elegem sempre um humorista novo. Sim. Prêmio, troféu do humor, alguma coisa assim. Sim. Felipe, tá qual que é o bairro que você mora? São João Clímaco. Ah, aí é perto do Sacomã, ali, perto dos Três Tombos. É, isso mesmo. Viu? Já parece bem. São Caetano. Padre Arlindo Vieira. E hoje, qual é o clima aí, velho? Tá bom? Tá frio? Tá calor? Ah, foi bom, hein? Sensacional, já salvando a hora de minuto em minuto. Ô, Felipe. Impressionante, velho. Hoje sim, tá... Sim. Assistiu o jogo ontem? Não assisti, eu tava na faculdade. Tava na faculdade? Ah, não perdeu ainda nada. Bem, né? Não perdeu nada, tava um jogo horrível. Se tivesse dado nota pro jogo, aí. Horrível! Olha, se tivesse dado nota pra esse jogo, dava, sei lá, um. Nota um pro jogo. Os caras foram lá, tiraram o lazer, né, velho? Pelo celular, mas... Pô, nossa, lamentável. Fiquei com raiva. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa. Me lembrou, agora... juro por você, me lembrou aquele Palmeiras de 2 anos atrás, aquela porcaria que tava ruim pra cacete. De nossa, velho. Nossa, pelo assistiu, amor Benjamin. De Deus. Nossa, velho, mas me lembrou mesmo, juro. De 2 anos atrás? Ah, aquele de 3 anos, sei de lá. De 2014, 13, é, quase 14, caiu. Nossa, centenário? Não era? Ah, eu fui falar porra, isso, velho. Eu fui falar isso, o homem falou que nunca mais fala comigo. Quem? Mas lembrou, ontem lembrou. Ué. Não, eu só falei isso na época. Pô, ainda bem que eu não assisti, falou viu? Que eu não deu uma entrevista pra mim porque eu falei isso. Não, mas você falou quando? Em 2014, eu falei que o Palmeiras tinha falei que o Palmeiras era horroroso. E era horroroso. E que só quase não ia, caiu. E falei que só não vai cair porque tinha o Vitória lá que tava fazendo tava tudo. Tava desesperado para cair. Mas se te servir de consolo, ele também não fala mais comigo. Ai, ai, ninguém mais quer Deus falar céu. Comigo. Ai, meu Deus, vou rasgar minha roupa. Eu vou virar um faquir. É, eu também. Ô, Felipe. Bom, agora, bom, o que vale é que classificou, né? Isso aqui vale mais, claro, né? Pelo menos, né? E agora vai ter só jogão, hein? Não tem mais... Bom, se bem que hoje a gente tem o São Paulo pra jogar e o Fortaleza tá ganhando, né? Sei lá, quem sabe, né? Se pessoa Fortaleza ganha do Inter... Esse Inter aí, hein? Não tem minha nossa senhora, nenhuma, velho. Né? Esse cara não ganha de ninguém, velho. Que coisa. Nossa. Tem Celso Rotti. Os caras já foram líderes, né? No Brasileirão. Que, é da liderança pro rebaixamento. Não, o brasileiro desde 79, velho. Meu no Deus. No início do campeonato, céu. Achei que seria Palmeiras, Internacional e talvez o Corinthians. Mas eu tava achando também, cara. Tava achando também, mas não foi, não. É. Né? O Flamengo acabou tomando esse posto. E aí, quem você acha que pode. Sei lá, pode chegar junto com o Palmeiras para disputar o título? Você acha que só o Flamengo? Você acha que o Flamengo não. Mais o Atlético, mais o Santos? Quem? Ó, daqui a pouco acaba a empolgação do Flamengo. Você acha? Vai perder uma, vai perder duas e já será? Era. Será? Aí é Palmeiras e Atlético Mineiro. Tá com o time redondinho. Daqui a pouco a gente abre um espaço aí de pontos e é nóis. Tomara. É nóis, Palmeiras vai ser campeão, não tem mais como, é nóis. Caramba, tá confiante, assim? Molecada. Não, eu tô, eu tô. Tá bem confiante? Já falei pros caras da firma lá que esse já ano apostou? É nóis, não tem como. Você apostou? É, velho, já fez a última, já passou pela última curva, é reta agora. Agora é, depende dele, né? Agora só depende do Palmeiras, o Palmeiras depende dele, né? É de fazer os pontos, tem um ponto na frente, fazer pontos, pontuar em todos os jogos, fazer o máximo. Segundo o Cuca, o Felipe, o Palmeiras precisaria de 7 vitórias em 12 pra ser campeão, pô, pra não depender de mais nada. 7 vitórias isso, e 12. Isso a gente consegue, pô. Eu já acho que consegue. É mais, hein, velho. Tá muito dizer... apertado, velho. Não, porque 7 vai a 72. São 72 pontos. Contando, já tem o que tá 51. Na frente do Flamengo aqui, um ponto na frente do Flamengo. Tá contando que o Flamengo não ganha mais nada. Não faça 73. Não faça 73, né? Não faça 73. É, uhum. E pro Flamengo fazer 73, tem que ganhar... 8. Ó, essa rodada o Flamengo já perde. 8 jogos, né? Vai fazer 24 pontos. Com 50, 74. 74. É. Ou ganhar as mesmas 7 e tentar empatar duas e o Palmeiras, entendeu? É o que vai definir o campeonato. 7 vitórias, segundo o Cuca. Segundo o Cuca, né? A verdade é essa, né? A pontuação que falta capacita os 4 colocados a serem exclusivamente dele para ser campeão. Só isso. É, o Palmeiras tem um jogo difícil. Aliás, tem 2 jogos, na minha opinião, até o final desses 12, que são considerados, na minha opinião, jogos dos mais difíceis. O resto tem um nível de dificuldade menor. Atlético Mineiro fora e Santos na Vila Belmiro. Para mim, são 2 jogos que são complicados e o Palmeiras, até esses jogos, ele tem que tentar fazer gordura. O do Flamengo já foi, já era. O Flamengo já foi, gente. E o Flamengo vai ter ainda o Atlético Mineiro. Eu não sei se o Flamengo já jogou o Santos. Quem que você falou? Santos e Flamengo já jogaram? Flamengo, no segundo turno? Ainda não. Acho que ainda não. Acho que ainda não. O Santos então, recebe o O Palmeiras pega o Santos na Vila. É, então, tô falando. Não, o Palmeiras 2 jogos, na Vila. Benjamin. É, não sei se você concorda comigo. Tem o Atlético. Dos 12 que falam. O Domênico tá falando isso. O Palmeiras tem 2 jogos numa dificuldade muito grande. Atlético Mineiro fora e Santos fora. O resto são jogos, tem alguns difíceis, numa dificuldade um pouco menor, e jogos mais fáceis. Agora, 2 desses 12... bem complicados. O Atlético Mineiro lá, o Palmeiras não ganha não sei quantos anos lá. E do Santos na Vila Belmiro, o Palmeiras não ganha lá. Desde aquele jogo de do Armeration, lembra? O Palmeiras ganha não aqui. Foi? Acho que foi esse jogo. Eu acho que foi esse aí. Se não me falha a memória aqui, hein? Que foi aquele 4x3, aquele jogo que tinha ainda o Neymar, né? Tinha o time do Santos era muito bom também. Mas faz tempo também, né? Agora, não sei. Vamos ver. Agora, se o Flamengo falta pegar também o Atlético Mineiro e o Santos... São 2 jogos de uma dificuldade bem grande pro Flamengo também. Não. Se pro Palmeiras é, pro Flamengo também é. Palmeiras e Flamengo já jogaram. E aí, resta saber também, o Atlético ainda pega o Corinthians? Pega. É uma dificuldade. E agora os caras estão lascados, porque é aqui, velho. É aqui, agora é aqui. Olha, aqui. O Santos pega o Corinthians? Não, o Santos já foi as duas. Já foi. Santos e Corinthians já foram as duas. Então, ganhou e o outro empatou. Eu tô pegando, tentando ver as dificuldades. O Flamengo pega o Corinthians? O Flamengo pega. Aonde? No Rio. No Rio, quer dizer, ou em qualquer outro lugar que o Flamengo queira. O primeiro jogo foi 4x0 pro Corinthians. Flamengo e Corinthians provavelmente é Maracanã. Será que já vai estar aberto? É porque aí você descansa, velho. O problema é bem certo. Então, aí o Benjamin vai colocar aquelas camisas que os camelô vendem. Metade Flamengo e metade Corinthians. Sabe por que não dá pra cravar isso, Benja? Eu vi uma foto ontem do Maracanã. Vocês viram um buraco que tem no meio campo? Caramba, o que aconteceu? Que fizeram lá pra negócio da Olimpíada. Colocaram uma máquina, Domênico Gato, até inclusive uma pessoa responsável aí pelo Maracanã tava falando a respeito disso, ele disse o seguinte, ele falou, não, o buraco gira em torno de 30 centímetros. 30 centímetros é um rombo, Domênico Gato. É um rombo, hein? Se não me engano, acho que a foto é do Globo Esporte, cara. É um poço. Cabia 2 corpos ali, Domênico. Mas o Flamengo recebe o Santos na Vila Belmiro. Na 37ª rodada. Penúltima rodada é Flamengo e Santos? Segura essa onda aí. Deve ser Maracanã também. Cara, você imagina esse jogo, aí pode ser. 37ª, velho. E o Palmeiras nesse jogo, nesse dia, pega o Chapecoense. Pega em casa. É, recebe o Chapecoense. Mas é um jogo encardidinho esse Chapecoense. E o Atlético Mineiro... Como é que acho que o Chapecoense não vai precisar de mais nada nesse jogo? Não vai cair, não vai subir, tá não vai... Tá no meio da tabela lá. Eu acho. O Atlético Mineiro pega quem, Gê, nesse jogo, nessa rodada? São Paulo, recebe o São Paulo. Porra, então o Palmeiras tem o jogo de todos o mais fácil, né? Teoricamente, né? Vai Chapecoense em casa também não é aquela facilidade. Pedreira, hein, velho? Caramba, hein, velho? Olha lá o buraco lá do Maracanã. Esse buraco. Olha lá, mano, o buraco. Pra você ter uma ideia, olha o tamanho daquilo ali, Domênico. Você tá brincando, velho. Velho, o Maracanã tá assim, cara. Nossa, no meio do gramado ali tem um... tamanho, mano. Tem um rombo gigante, cara. Então, não sei se... Porque, inicialmente, a previsão de entrega do Maracanã era no final de outubro. É. É, eu não sei, outubro, eu não sei hoje. Quando é o jogo? Tá marcado pra... Ó, oh, caiu a linha. Aí, aí, mano, vou pegar aqui exatamente, eu vou pegar aqui exatamente a data, o Domênico Gato. Tá bem longe ainda? Não, não tá tão longe assim, porque o Corinthians, quando pegou o Flamengo, não tava próximo do término do turno, não. Então, pode ser que... É, Corinthians e Flamengo, deixa eu ver aqui se já aparece na minha tabela. Ainda não, vou pegar aqui na outra. Corinthians e quem, mano? Flamengo. Mas o... Ô, Domênico, o problema, cara, é que o Maracanã, ele tá com o gramado todo judiado, cara. E esses caras, quando o cara chega e fala, não, o buraco não era tão grande assim, o buraco era grande sim, cara. É, e a partir do momento que ele fala, não, o gramado ele tem algumas imperfeições, pô, quer dizer que o gramado tá um lixo, cara. É um caraca, túnel, quer dizer que o gramado tá um lixo. É. Porque o cara, quando ele tenta minimizar um fato como esse, de falar que o gramado ali... É, não tá tão prejudicado, ou que o buraco não era tão grande, velho, o cara tá brigando contra as imagens. Dia 23, viu, mano? 23 de outubro, Flamengo então, e Corinthians. Tá longe, eu duvido, um mês ainda. Eu duvido esse que esse jogo será no Maracanã, mas bicho. Esse jogo... Ainda mais diante de como tá o Maracanã. É a 32ª rodada. Marcado, tem um mês, né, mano? É, não, pode ser que ocorra, pode ser que eu esteja errado. Mas diante do que eu vejo ali a respeito do Maracanã, pelo menos as imagens ali postadas no site, eu duvido que esse jogo seja realizado lá, cara. Mas vamos ver, né? Tá certo. Estádio 97 aqui na Energia 97, em nome de Buscapé, arrasa preço, Buscapé, descontos de até 60%, buscapé.com.br. Esse é o Estádio 97 pela Energia 97, em nome também aqui de Esser, construindo com valor. Bom, é... Quanto que tá o jogo agora? Vamos lá, placar Vieira, do jogo. Vieira, vai, Vieira. Vieira gosta de falar. Fortaleza e Inter, meu amigo Vieira. Fortaleza 1, Inter 0. Quantos minutos temos? 25 minutos, Domênico. 25 é tá minutos passados. Como é que tá o jogo? Só dá Fortaleza, amigo. Ah, mas o Inter ganhou de 3-0, não foi? Foi 3-0, mas é o seguinte... Você tá mentindo na informação? Não, não, é verdade. É verdade, gente. Você é mentiroso, Vieira. O Fortaleza tá tendo chance, só que precisa caprichar um pouquinho mais. Na portaria. Só falta dois. Vamos, Fortaleza. Certo. Ô, Diego e Motinha, como é que tá o São Paulo preparado? São Paulo tá bem preparado, né? Quer dizer, a gente acha, né? Que hora que é o jogo, Motinha? 9:30. 9:30. Contra 9:45, o Juventude, né? 2x1 foi o primeiro meia, jogo, Matinha. Né? 2x1 foi aqui. Foi 2x1, São Paulo não pode só ganhar de 1x0, senão tá fora. 2x0. Ou 2x1 pra pelo menos ir pra pênalti. Depois 3x1, 4x1. Aí, beleza. É São Paulo. Acima de 2 gols, vitória mínima, o São Paulo passa. Sim. Né? 3x2, 4x3. Só completando isso, tem um negócio nesse jogo aí que é o seguinte, Motinha. O Juventude joga a vida na Série C no mata-mata agora também, né? Ah, é? Pode ser. Pra subir pra B? Pra subir pra B. Então, quer dizer... Ah, mas você acha que os caras não vão estar ligados? Não sei. De repente, os caras estão priorizando subir pra B. Ah, acho que esses times aí não têm prioridade, não. E desses dois, o campeão da Copa do Brasil, que já foi campeão, é o Juventude, né? Juventude já foi campeão. É. Já foi campeão. Se não me engano, foi em... Libertadores? Foi, ainda não. Se não me engano, 99, 98. 98? Legal. 98. Campeão da Libertadores? Se não me engano. Eu só fiz uma informação, mano. Ah. Calma. Idiota, né? Já. Ah, é? Acho que foi em 98. Não lembro. Não pode falar nada. Três Libertadores? Não, né? Ah, então tá. Estádio 97 pela Energia 97, em nome também de... O que foi? Não, ele tá falando, eu tenho três Copas. Não, eles ganharam a Copa do Brasil de 99 em cima do Botafogo, Juventude, só comentei. Olha o nível da competição, afinal é Juventude e Botafogo. Ué, mas a Juventude ganhou. Você vê o nível da competição. Juventude ganhou qual campeonato? Copa do Brasil. Juventude ganhou Libertadores? Não. Ah, tá. Não, só pra informar, né? Porque. Mas cê, ó, vou falar uma coisa. Vocês não lembram, mas nesse ano aí, na Copa do Brasil, teve um dos jogos mais incríveis que eu vi, que eu assisti em toda a minha vida. Foi Palmeiras e Flamengo. Que o Palmeiras tinha perdido o jogo de ida e o Palmeiras precisava ganhar 2 gols de diferença. E o Flamengo chegou a empatar em 2x2 o jogo aqui no Parque Antártico. O Palmeiras aí tava 40 minutos do segundo tempo, tava 2x2. O Euler fez 2 gols. No finzinho, João, fez as 40 e depois 45. Foi um negócio de louco aquele jogo lá. Foi 4x2 Palmeiras. Palmeiras acabou indo pra semifinal. Eu não lembro se pegou o Botafogo ou Juventude e perdeu. Juventude, naquela época, também tinha. É que vocês estão falando, Juventude. Juventude tinha, era Parmalat. Era Parmalat. Era. Ele tinha a cogestão da Parmalat também, o Juventude. Por isso que era um time forte também na época. Não era fraco, não. Né? É. Bom, vamos lá, mas te falar de HDI Seguros, é o seguinte, gente, olha só, você que tá lá no seu carro, você tá paradinho lá no teu carro, esperando sua mulher voltar lá, né, das compras, tá lá no estacionamento esperando, de repente... Putz! Que isso? Bateram no seu carro. Oxi, vou já sai daquele jeito, né? Já pra enfiar a mão. Olha, você desce prostituto da vida, né? Sim. Aí você descobriu lá que o motorista do outro carro é Ivete Sangalo, hein? Oxe, olha o perfume. Aí, Ivetinha, lá. Olha o perfume. E olha, eu vou dizer uma coisa pra você. É sorte, hein? É sorte porque a Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que é aquele centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro, viu? E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio, em Porto Alegre, tem em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Se você vai fazer o seguro do seu carro, então escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, né? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos a mais um ouvinte no 3284700. Vambora! Bora! Bora! Solta a bagaça aí. O que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites. Vem essa música. Pinquinho cérebro, pinquinho cérebro. Um é um gênio, outro imbecil. Alô? Os caras estão pesando a sua, hein, Motinha? Por que no Mota? Não tô entendendo o que vocês falam. Eu só também não entendo. Nada a ver. Fala imbecil, o Mota levanta a cabeça assim. Como assim? É, não. Com a sua mão. Ah, levanta a cabeça da velha. Que a velha, isso? Ela vai, levanta para. A cabeça bem. Bem. Aí, Mota, banco mortadela. Trouxa. Toma um cartão amarelo agora pra você aí, viu? Aqui é... alô, quem fala? Ninguém, quem fala? Véio. Fala, Dodô. Quem é? Abaixa o volume, abaixa o volume. Os caras ligam aqui. Alô? É Anderson que ele fala. Anderson do que, Anderson? Já abaixa o volume aí, tá ruim ainda, tá muito alto. Anderson Antônio. Do que mais? Somente. Anderson Antônio? Anderson Antônio. Ah, dois nomes, dois nomes comuns, né? Assim, dois nomes. E quantos anos? 42. RG 4.2 hoje. Ah, hoje é o Anderson por aí, velho. Ah, sensacional! Meio desligado, eu nem sinto meus pés no chão. Que música é essa? Isso é Mutantes, pô, você tá louco? Isso é Mutantes. Não conhece, não conhece. Rita Lee, Arnaldo Batista, você não conhece? Não regravou isso aí. Não conhece? Não conhece. Eu não conheço. O Mutantes. Não lembro, eu não lembro de vocês cantando, não. Esse álbum... Seu Rodolfo, mano. Não, lembra sim. Lembra sim, ó. Ando meio desligado. Esse álbum do Mutantes é uma das melhores coisas que teve no Brasil. Não, você falar que não lembra... Só um minuto, não lembro. Que isso, Domênico Gato? Vocês já cantarem. Não vejo a hora de te vencer aquilo tudo que eu sou. Que é isso? Domênico Gato? Você não lembra dessa música? Como é que é o nome da música? Ando meio desligado. Nem tem aqui, pra você ter uma ideia. Como assim? Nem tem aqui. Aqui não tem. Jesus amado. Aqui na rádio não tem. Nossa, tem. A Marisa Monte cantava. Teve regravação. Esse é o lado ruim, né? É tão conhecida que não tem nem aqui. A música é, Mutantes é demais. Teve regravação. Que deu azar. Olha quem regravou. Patufu e... Coloca aí, coloca aí. E Marisa Monte. Você não gosta da Marisa Monte? É ruim? Você não gosta da Marisa Monte? Marisa Monte é ruim? É chato. Nossa. É mesmo? É, Marisa Monte é meio chatinha. Mas nada é mais chato que Patofu. Ah, Patofu é legal. Mas Marisa Monte é legal. Aí, ó. Deixa eu ver. Aí é Patofu. É, mas você pegou Patofu, né? Não, Mutantes com Patofu. Mutantes, pô. Mas tá velho, Mutantes. Paca, isso. É que é, ó. Mutantes, aqui, ó. 1900 e nada. Olha lá, Mutantes. Tá velho. Nesse álbum, nesse disco, tem uma música chamada Meu Refrigerador Não Funciona. Nossa. Eu não ganhei isso aqui, hein? Que a Rita ali parece a Jenny Joplin cantando. É aqui, ó, que Rita ali. Com a Rita que tá sumida. Ah, tá cuidado. Tá curtindo. Tá ali Arnaldo Batista, curtindo, Sérgio né? Dias, Dinho, Leme e Liminha. Arnaldo Batista aqui, ó. Nova, hein? Aquilo tudo que tá certo. Ô, Anderson. Beijo que eu já pensei. Anderson. Fala, Dudu. Quantos anos já? Vai, vai. Não leve a mal. Eu só quero. Silêncio. Qual que é o bairro? Meu, vocês estão loucos. Vila Matilde. Vila Matilde, terra da Toco. Zona Leste. É verdade. Terra da Toco. Terra da Toco. A Toco era Moca, velho. Bons tempos da Toco. Não, Toco Vila Matilde. Moca era overnight. Overnight, exatamente. É verdade. Quando você pegava os moleques lá no sul. Mas pegava os moleques no sul, como e assim? Tatuapé era. Era o quê? Contramão. Contramão. Exatamente. E lá no sul era o quê? Ô, Vieira, você chocava a cenoura desde cedo? Vai se catar. Que isso? O Vieira uma vez... O Vieira, quem faz colheita sentado aqui é você, ô. O Vieira fez a baixa assinada uma vez pra fechar o Gruta Azul lá em Porto Alegre. Você tá louco, aí por isso que ele veio pra São Paulo, que expulsaram ele de lá. Falando nisso, um beijo pra tia Carmen. Tia, você nunca um beijo, foi lá. Te amo. Agora quer... Eu só mandei um beijo pra minha tia Carmen. Manda um beijo pro teu tio Carlão, isso sim. Carlão abusou dele, velho. Ô, Anderson. Carlão pediu pra sentar no colo. Cadê o Anderson? Fala, Dudu. Qual que é o time, velho? É nós. É nós quem? Nós quem? É nós, Tricolor Paulista. Tricolor. Ó, esse gritinho aí já foi com já, mais já. Entusiasmo. Quem que é a produção? Nada. Já, já, hein? Quem que foi, produção? Oi? Quem que foi? Você falou o quê? Você falou alguma coisa, produção? Ah, porque ele tem mania alto. De falar, né? Pensou alto, produção. Tem coragem. Você pensou em helicópteros? E aí, fala com o Anderson aí do São Paulo, hein? Fala aí, ó. E nós? O time tá feio, hein? Ué, mas tem... Eu acredito no São Paulo hoje. Sinceramente, eu acredito. Acredita pra chegar onde, Motinha? Hã? Acredita pra chegar onde? Não importa, o importante é competir, né, velho? Agora. Fase, hein, moto? A gente tá numa fase que é importante. Ué, mas não dá pra ganhar todo ano, velho. Ué, tem neguinho aí, a gente tava falando ainda agora. A Ponte Preta nunca ganhou um título, velho. Ah, ok, mas tem. Agora você imagina o cara. Mas você não pode comparar com o Ponte Preta com o São Paulo. Não, mas não tô comparando, eu tô falando. Ponte Preta não. Mas tem quanto tempo que vocês ficaram sem ganhar título? Bastante. O Corinthians, o São Paulo bastante. Tá nessa fase, velho. Não dá pra ganhar todo ano. O cara acha que vai. Não. Mas vocês acham que influencia? Também não precisa perder todo ano também, né? É, também perdeu todo ano. Acham... Ué, vocês ficaram 23 anos sem ganhar nada. Não, faz tempo, já passou. Ué, mas ficou. Mas passou. Mas ficou. Ouvinte, pega ouvinte. Os últimos 10 aí. Ouvinte, ué, Motinha. Ouvinte, ah, então Motinha. Do século 20 lá. Ouvinte, Motinha. E o categoria de base. Ganhavam o quê? Vocês acham que influencia Mundial, essa pegada que o São Paulo tem com relação à Copa do Brasil, de que não curte, não é a praia de vocês? Não é isso. Não? Eu acho que tem uma questão seguinte. Quando tinha a Copa do Brasil, o São Paulo estava disputando Libertadores. E todo ano o São Paulo disputava Libertadores. E também o Paulistinha, que vocês ignoravam. Hoje vocês rezam pra ganhar um Paulistinha a Copa do Brasil. Olha, Beija, eu não sou esse tipo de coisa. É mesmo, Isso, Benjamin, tem razão, velho. Aqui no programa, quantas vezes a gente ouviu falar, né, Paulistinha, mas Paulistinha aí. É assim, mas é Paulistinha porque você... Todo mundo fala Paulistinha. Eu não. O outro dia até fez um discurso, é eu paulista... Não. Todo mundo aqui falou, Não me confunda com o mano. Ó, 11 anos que não ganha. Mas peraí. Todo mundo aqui fala Paulistinha. O Paulistinha, só pode falar Paulistinha quem não tá virgem de título. Seu time voltou a ser virgem de título. É igual o cara que tá 2012, com fome. Domênico valeu? Ó, por exemplo, o Domênico que almoçou 2012. Hoje aqui numa churrascaria a cara do Jardim. Tá faltando com a verdade. Ó. É um cara que pode menosprezar um pouco manteiga. Para, fala. Agora, nosso querido Estreno Ninho e o Mota não podem, velho. Vocês estão com fome. 2012 estão a gente ganhou o título. Para, vocês ganharam metade de um título que não valia nada. Verdadeiro, a taça não, tá lá. Vocês bateram no adversário. E aí, bateram. O cara fugiu, a culpa é nossa. Você vai bater no cara. Você dá uma porrada. Você integridade física, você não vai embora então de um lugar? Então vamos comparar, mano. Você dá uma porrada no cara, o cara cai. Eu vou embora. Sai correndo, a culpa é sua. Você perdeu a batalha. Eu tô vendo que a minha integridade física tá ameaçada, levantamos o troféu, lá. Tava lá. O problema é dos caras que correram. Anderson, tem razão? Anderson? O time tem que ser no mínimo competitivo. Ok, não vai ganhar sempre, mas no mínimo tem que montar um time competitivo. E o São Paulo faz tempo que não vem tendo time competitivo, com a exceção da Libertadores, que foi o Franco do Barranco. São Paulo inconsciente acabou com o moto. Acabou com por moto, quê? Né? Porque ele tem argumento e você não. Ué, porque o cara tá você falando, o São Paulo não tá competindo, eu tô falando você que não dá pra ganhar. Você tá gritando e xingando o ouvinte e ele tá sendo educado, assim, ele tá sendo educado, ele não foi em nenhum momento zero. Mas onde eu xinguei? Eu xinguei você? Pega a gravação aí. Para de falar besteira. Calma, moto. Você tava já tá amarelado. Você não participou do programa inteiro. Entra o cara do São Paulo, ele entra pra zoar. Olha, quanto tempo falta pra acabar a porra do programa? Eu tô defendendo o ouvinte. Quanto tempo falta, RG? Eu tô defendendo o ouvinte. Falta 3 minutos pra acabar o programa. Mota, o cara dormiu o programa inteiro. O programa inteiro. Vou dar um tapa na sua cara, senhor. Lambiou. Olha aí, ó, juiz! Juiz! Bolinha chinesa gaúcha. Jumento acéfalo. Toma um cartão vermelho pra você aí. Que isso? Calma! Calma! Calma! Mas ficou nervoso, foi expulso! Ele expulso. Sempre faz isso! Ele sempre faz mas isso! Mas foi expulso! Porque... Calma, moto! Mas que é cara, isso? O que, que ele tá fazendo? Bota 3 minutos pra acabar que ele tá fazendo? Filha da mãe resolveu falar na hora do... Isso. Isso. Isso. Ele dormiu. Sem xilique, sem xilique. Isso que ele faz. O Benjamin não te maltratou, você tá entendendo? O Mota é genial, velho. É uma tática, não, pô, é uma tática de não deixar o ouvinte. Porra, ó. Isso, isso é uma tática. Dormiu 2 horas, velho. 2 horas e 40 minutos. Foi 2 horas e meia que dormiu. O cara tá com o olho inchado, velho. Foi expulso. Ele acordou, gente, nossa, cadê os guardas? Tem que tirar. Foi expulso, não é possível. Oh. Oh, calma, Cláudio. O volume do rádio, Anderson. É você, salve todo mundo. Oh, isso é pra você ver o poder que eu tenho. Meu Deus do céu. Eu posso ficar 2 horas e 20 calado. 1 minuto que eu falo, ele foi ele se desestabiliza. Você expulsou ele. Mas não, mas foi uma tática dele, porque o ouvinte tem argumento e é educado. E ele, de forma agressiva e estúpida, ofendeu o ouvinte, ficou 5 ou 6 minutos gritando, Jesus. E o ouvinte não vai poder falar porque acabou o programa. Não, deixa ele falar. Fala, Anderson. Vai, Anderson. Tá, o Diego Frota é São Paulino. Mas Anderson, e aí, como é que é o jogo hoje? Vai ser quanto? Você desistiu mesmo? Cara, vai ser 1-0, mas... Tá bom, ganhou. 1-0 tá bom. 1-0 tá bom. Deixa ele desabafar, ele tem razão. A gente tá mal acostumado com coisa maior, né? Mas beleza, vamos lá, vamos torcer, tem que dar suporte pro time. E vamos embora, esse ano já acabou, o importante é ficar ali no meio da área mesmo, pra não ficar muito perto da zona de rebaixamento. Caramba, velho. É que o Mota recebeu os WhatsApp aí, acabou, né? Que era pra ele, né, desvirtuar, pra não ouvir as críticas. Quando eu toco o WhatsApp do Mota na hora que eu falo de São Paulo... É de lá que vem? É de lá. É do lado, dos tipo, adjuntos? Tipo vermelho? Eu não quero a carteira. É tipo telefone vermelho? Aí ele faz... É o WhatsApp vermelho. Eu, hein? Pô, amigo, então teu placar pra hoje 1-0. Quer mandar abraço pra alguém? Quero mandar um abraço para todos os meus colegas lá da Panalpina. Mandar um abraço para vocês aí. Vocês são fenomenais, cara. Valeu, velho. Boa, velho. Obrigado, nice, mano. Valeu. Together. Grande abraço para todos vocês. E um chupa-mano para não perder o ar. Boa, mano, trouxa. Isso aí, chupa-mano. Então tá, vai pro inferno. Valeu, vai chocar a cenoura igual o Vieira. Bate. Que isso? Que é isso? Vai chocar a cenoura. Não. Vai se catar, ó. Você faz colheita sentado. Estádio 97 na Energia 97, também em nome de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. E agora o Benjamin vem com o recado de BV Financeira. Amigão, não deixe para depois o que você está querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter 2 vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888. 3037888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Boa, beijinha! Estádio 97 pela Energia 97, em nome também de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Estamos no final do programa. É, dá pra pôr mais algumas mensagens pelo WhatsApp, né? Vamos lá, mais bora. Duas, três, vamos lá. Boa noite, o Vieira pode até levantar rápido, mas que senta. Que isso? Olha, velho, eu vou falar. Que isso? Não, replay. Replay o cazzo. Deixa eu ver, pera, não percebo, vamos ver? Boa noite, o Vieira pode até levantar rápido, mas que senta. Ah, vai te catar. Que isso, senta. Vai se catar. A verdade vem à tona, velho. Vamos lá. Estádio 97, aqui é o Lucian, sou São Paulino de Santo André. É o seguinte, o São Paulo tá numa fase tão ruim que a minha preferência é que o São Paulo caia para a Série B, cara. se reorganize igual o Corinthians fez, igual o Palmeiras fez, e volte ganhando tudo, tá? Mota, você é um cara sensacional. Sou São Paulino, me orgulho de ter você na torcida. Você nos representa. Um grande abraço. Que coisa, hein? Ah, claramente isso aí é o Corinthians. Olha a cara do estranho, não tem a menor dúvida. O Mota representa o São Paulino no quê? Explica. Ué. Como assim? Paulo? Torcendo pra Série B. Como assim? Você tá louco, velho? É isso. Gente, nenhum torcedor de São Paulo razoável torce pro time cair na Série B. Mas o Mota não torce pro time cair. Como não? Não, mas esse ouvinte maluco aí que tá falando que o Mota representa todo mundo. Não, ele representa o torcedor, ele falou. Esse ouvinte tá doido, claramente. Então vamos ver o próximo, se tá doido, vamos ver. Oi, gente. Eu sou super fã do programa de vocês. Vocês são, assim, demais. Eu me chamo Jane, tenho 55 anos. Vai Corinthians. Olha, nem tudo tá perdido, hein? Se cuida, é palmeirense. Chupa, mano. A Jane, velho. Chupa, viu? Mano? A galera tá meio doida. Tá vendo? Oh, vai procurar o Tarzan, né? Vai te catar. Mano, ela é corintiana. Mano. Não, corintiana. Tá, mano. Tá louca atrás do Tarzan, mano. Essa Jane aí. Essa Zara, mano. Se pó pra cá, se pó pra lá, mano. Vamos lá, noite da noite. Deixa eu ir embora. Vamos lá, mais uma. Boa noite, galera. Aqui é o Adriano de Guarulhos. E, Dudu, eu tenho uma pergunta pra você aí. Você acha que o Tietchan aí já tem um espaço na seleção brasileira? Ainda mais aí se ganhar o campeonato brasileiro. Será que ele tem um espacinho lá? E outra coisa também muito importante que eu queria dizer é chupa, mano! Caramba, hein? Chupa, mano. Deveria ter essa mesma dedicação pra ajudar os outros. Viu? Doação. Com relação ao Tietchan, acho que... Trabalho voluntário. Eu acho que ele tem que ficar no Palmeiras. Dane-se a seleção. Que seleção, Cato. Vamos lá, mais um último, vai. Aí, mano, paga pau. Aqui é Gerson Tricolor. Você meteu o pau no tal do Rodriguinho do Corinthians. Hoje, só porque o moleque tá jogando uma bola, tá aí, falando um monte do menino. Mas você criticou ele um monte. Virou a casaca? Tá mudando as opiniões de repente? E ó, se liga que eu vou te pegar lá no poker, no Energy Poker, tá? Pegar você no Energy Poker. Eu não vou zoar porque ele deve ter arrancado um dente e tá com anestesia, né? Não, você já pegou, de vez em quando eu vou tomar anestesia, pega na gengiva, velho. Paralisa a boca aqui do lado que você não consegue mexer, você já pegou, isso daí é ruim pra diabo, velho. É ruim. Você encosta assim, você não tem sensibilidade. Mas o negócio é o seguinte, isso prova que eu não sou um cara recalcado. Negócio seguinte, comigo, bacana, jogou bem, eu vou falar, o cara jogou bem, o cara se dedicou, jogou o cara mal. Fez excelentes passes ali, o cara fez o golaço, enfim. Quando o cara joga mal, eu não tenho aqui procuração pra defender ninguém, velho. O futebol é muito disso. Eu não fico falando que o cara é uma porcaria, depois do nada eu falo, o cara é o novo Chave. O Rodriguinho, ele é um cara limitado, mas poderia jogar muito mais bola do que tava jogando, assim como todo o time do Corinthians. Jogou bem ontem? Vou falar que jogou bem. Simples assim, ó. É isso aí, estamos no final também do programa, RG número 2, quem é que garantiu o boné? Presente de vista aérea, ligue 3031-2288 ou 3031-7288, RG. Boné, Energia 97, pro Valdemir Góes. Quem levou hoje a camiseta, presente de fit camisetas, ligue 2985-8840 ou acesse fitcamisetas.com.br, o fit é o parceiro do seu evento. Camiseta Estádio 97 para o Marcos Vinícius Amorim. Eles têm 3 dias úteis para passarem Amorim. Aqui na Avenida Paulista, 1439, nono andar. E parabéns pro meu amigo Marcos Gordon. Grande Gordon. Grande corintiano. Ele sumiu também. Marquinho Gordon, ele sumiu. Não evoca que ele aparece. Ontem ele tava lá na arena, foi lá. Ficou lá na... Ele fica ali nos gaviões, todo esse corintiano doente. Parabéns, Marquinhos. Tá certo, vamos embora. Amanhã tem mais Estádio 97. Obrigado a todo mundo. Valeu, Vieira. Valeu, um abraço. E um abração pro Jeová, sempre ligado com a gente aí, interagindo. Boa, Jeová, é nóis. E agradecer nosso amigão aqui também, São Paulino Roxo aqui, que ficou do programa, diferente do Mota, que correu. Parabéns. Ele agrediu o Benjamin e correu. Às vezes o juiz erra e o sujeito perde a cabeça mesmo. Então tá certo. Abração aí, vamos São Paulo. Valeu. Amanhã tem mais Estádio 97 aqui na Energia 97. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, de BV Financeira, crédito pra usar como quiser. Ligue 3037-888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também em nome de S, construindo com valor. De KFC, quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol, amanhã tem mais. 5:30, Estádio 97. Vem aí o Night Sessions, valeu, tchau, até amanhã. Toda sexta no Energia da Noite. Fantastic.